ar, Nominata 616. Olá pessoal, estamos começando aqui mais o Inominata 66. É, acho que até um pouco antes do esperado, né? Já vai fazer quase um ano, mas um pouco que isso. Não, não vai fazer nem um ano, na verdade, que a gente voltou a fazer podcast e começou a falando sobre House of X e Powers of X, não é isso? E a gente tinha prometido que a gente ia retomar pra falar de mutantes de novo aqui. E a gente prometeu que ia começar a falar quando falasse do próximo grande evento mutante, que você já sabe que já tá aparecendo aí nas bancas, e a gente esperou todo mundo ler em português também, pra poder falar aqui, né? E vocês já sabem, é o X de Espadas. E pra me acompanhar aqui, estão... Oi, eu sou o Felga, e aqui a gente vai ter o Coveiro elogiando uma saga shonen. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais umas Olimpíadas do... X-Men, porque só aqui você vai encontrar quedas de braço, torções de pescoço e poucas batalhas de espada. Devia ser as Olimpíadas Saturnine, não? É, Olimpíadas... Olimpíadas multiversais. Pode ser qualquer... Homem universais, né? Na verdade é um Fall Guys com Krakow e Araco. Ser melhor. Aqui é o Paulo, e as vendas deviam estar baixas, porque o editor mandou fazer um arco de torneio, do nada. Não, pior que não estava tão baixo. Pelo menos da parte de mutante é um que não chegou a ficar baixo. Bom, pessoal, promessa é dívida aqui, sempre no meio, a gente pode até demorar muito, né? Demorar anos até, mas a gente sempre está aparecendo por aqui. E a gente vai falar sobre X de Espadas, vai falar sobre esse torneio aqui, que eu não sei o que é shonen que vocês estão falando aí, mas é uma coisa meio surpreendente, né? Eu acho que é aquele tipo de saga que empolgou um monte de gente, aí lá pelo meio o pessoal entronchou a cara, mas a conclusão parece que agradou boa parte do pessoal. E essa história aqui, ela vem sempre preparada desde... Acho que desde que Hickman pisou de novo na editorial da Marvel e tava pincelando já essa história de existir uns mutantes primitivos, né, que acompanhariam o Apocalipse, mas esses mutantes sumiram. Se vocês veem, X-Men surgiu pelo Hickman em outubro, mais ou menos novembro, né, que começou essa nova linha, e já tinha aqueles pequenos teasers, né, naquelas edições especiais que ele fez, tipo, Incoming, né? Da mesma época que teve aquela divulgação, né? Aquela preparação pra Império, também você via que tinha uns teaserzinhos de Apocalipse, mais quatro versões de Cavaleiros de Apocalipse, muito antigos, que a gente nem conhecia, né? Lutando em um mundo estranho, em um mundo diferente, por aí vai. E isso era... aparecia um quadro ou outro, chegou a ser trabalhado, acho que naquelas edições, era... Marvel Comics 1000, não era isso? Uma coisa assim? Teve algumas páginas de teaser lá, só que isso aí só foi mesmo trabalhado e chegou nas nossas mãos com a saga praticamente uns 6, 7 meses depois em X de Espadas, né? Mas só uma coisa, Coveiro, a gente só tem que lembrar de um pequeno detalhe. Existem três coisas na Marvel que a cada 2 anos aparecem. O último Trask vivo... O último parente vivo do Abutre e os verdadeiros primeiros Cavaleiros do Apocalipse. Então, a cada 2 anos, essas galera aparecem. Esses são os primeiros até o Jason Aaron inventar os Cavaleiros do Apocalipse pré-históricos, né? Esses são, pelo menos, os do Egito Antigo, né? Os mutantes que acompanhavam o Apocalipse desde o começo. Né? E que diferença de mutantes, né? Comparados aos dias de hoje. Mas, pra falar sobre essa saga em si, eu tenho que falar, obviamente, sobre Apocalipse. E de uma forma muito curiosa, Apocalipse estava num título mutante que ninguém esperava que ele tivesse. né? Vocês lembram que Krakoa meio que deu uma trégua pra todos os vilões, veio a mim, os mutantes, membros dos inimigos, membros dos malucos, os membros os psicóticos, né? Xavier convocou todos eles junto com o Magneto. Tava lá Apocalipse. Um Apocalipse até meio calmo na dele, né? E parecia realmente estar com um plano diferente. Esse plano dele era pincelado, era costurado em alguns detalhes em Excalibur. Eu vou fazer uma rápida retrospectiva aqui, porque eu tenho certeza que quase ninguém daqui leu as histórias antigas do Excalibur, e talvez alguns leitores nossos não, mas basicamente, junto com o Apocalipse, que mudou o nome dele para A, aquele A diferentezinho, juntou-se com a Jubileu e o filhinho dela, né? O filhinho adotivo, Shogun. Que nessa história eles de repente desenvolvem poderes estranhos quando ele sai de nossa realidade e vai para o chamado o outro mundo e vira um dragão. Vampira e Gambit, que inicialmente a vampira nas primeiras histórias tem um papel fundamental, porque é ela que meio que sofre uma grande transformação em contato com as plantas de Krakoa e com um experimento que a Apocalipse estava fazendo de criar portais. E ela meio que fica imobilizada, muda de cor e tal. E de repente ela é a grande responsável por criar o primeiro grande portal que vai para o outro mundo, né? Um mundo místico, mágico, onde tem Avalon, onde tem toda aquela parte, vamos assim, da mitologia britânica clássica da literatura, né? E... Só pra fazer uma correçãozinha. No inglês, né? Tá como Otherworld, né? Nome do. Sim. Mas aqui a Panini traduziu como Extramundo, tá? Tá. Oficialmente no Brasil, a tradução ficou como Extramundo. É a tradução antiga mesmo. Exatamente. Na Kanye Expose já era Extramundo também. Exatamente. Bem antes, né? Nas histórias do Excalibur era mesmo. Falha minha. Pra não confundir com o Otherworld do Mortal Kombat, porque senão o torneio ia ser contra o Shang Tsung. Exatamente. Round one. E aí também tinha o Richter, que o Apocalipse convocou, ele foi um dos últimos a convocar pra equipe, bateu na casa dele, o Richter estava até sem poderes, de repente o Apocalipse veio na pressão psicológica, dando um esporro nele, fez o Richter voltar aos poderes deles do nada, sem ele precisar fazer aquele combate, né, que ele se sacrificaria, morreria e voltaria, né? O Rick tava meio deprimido, né, por um tempo, tava meio pinel, né? E ele volta e com os poderes muito mais fortes depois do esporro que levou de Apocalipse, né? É porque o esporro que ele levou foi porque ele e o roteirista esqueceram que ele tinha ganhado os poderes na Cruzada das Crianças. Foi a única que a Wanda tinha curado. E de repente os roteiros esqueceram. Aí o Apocalipse deu um esporro nele até mudar a cronologia e o cara lembrar. Pois é, tem esse detalhe também, né? E o Richter cria um papel fundamental, que ele desenvolve tantos poderes dele, ele fica tão diferente, que ele, no decorrer das histórias, virou o tal de druida da Terra, né? E é fundamental para encontrar uns elementos que o Apocalipse precisa pros experimentos dele, né? O experimento entre aspas, de criar uns portais diferentes, os portais que estão levando para, como corrigiu aí bem o Marcos Pedro, o extramundo, né, que em inglês é o outro mundo. E os personagens que talvez sejam os principais dessa história, né, já que a gente tá falando de Excalibur, seriam Brian Braddock e a Betsy, né. O Brian Braddock, ele acaba se tornando um antagonista no começo do primeiro arco dessa série, que ele é corrompido pela Morgana Le Fay e vira o Cavaleiro Negro dela. Na falta do Brian, quem se torna a Capitã Britânia é a Betsy, né? Ela acaba escolhendo o amuleto e ele fica com a espada do poder, só que fica corrompido e vira o Cavaleiro Negro, né? Que é um outro personagem também da literatura britânica clássica aí, né? Enfim, a história gira em torno de o Apocalipse ter essa agenda pra criar o que parece ser um portal diferente, né? Ele precisa, por exemplo, uma coisa que a gente vê ao decorrer das histórias, que ele precisa de ossos de mutantes muito antigos e poderosos. E ele encontraria isso enterrado na terra, onde era aquela ilhazinha pequenininha, né? Aquele lugarzinho meio separado, onde tinha um antigo farol do grupo Excalibur antigo, né? Então, quando ele precisa do Richter pra encontrar isso aí, ele escava lá, acha, só que realmente não é suficiente, né? E foi uma maneira até dele conseguir colocar esses ossos pra manter o portal inteiro, né? E conseguir libertar a vampira que tava servindo por enquanto como se fosse de uma bateria de carga pra manter o portal aberto, né? Depois disso, você vê que tem um embrólio muito grande entre a Morgana Le Fay com eles. A Morgana Le Fay acaba tendo do outro lado, né? Um grupo que é fiel a ela, chamado o Clã de Acaba. E é meio estranho, porque Acaba sempre foi um termo relacionado ao próprio Apocalipse. Mas nessas histórias do Excalibur, eles colocam que os humanos que moravam em Acaba antigamente, eles já vaziam esse tipo de misticismo, de magia, e eles eram contra Apocalipse, o Apocalipse que roubou o nome deles, e por aí vai, né? Em meio desse trevel, a Morgana perde no primeiro arco de histórias, o Brian volta a ser um normal, só que ele fica meio assustado com as escolhas dele, de ter escolhido a espada em vez do amuleto. Acho que foi a primeira vez que acontece isso com ele. Ele fica meio doidão assim e afastado. Ele quer enterrar a espada, né? Quer que a irmã continue sendo a Capitã Britânia. Só que a própria Inglaterra não quer que a Capitã Britânia seja uma mutante, né? Quer que seja o Brian. E aí tem todo um rolo de conspiração em que o clã acaba e tenta se infiltrar no governo pra tentar tirar a Betsy dessa função, desse papel e por aí vai. Mas isso é uma história marginal, paralela ao que a gente precisa pra essa história. O que a gente precisa é saber que Apocalipse estava fazendo esses experimentos e precisa de mais coisas pra abrir esse portal de vez e funcionar do jeito que ele queria. Então ele manda a equipe indiretamente, de um jeito misterioso, pra caçar outras coisas. Por exemplo, uma das coisas que eles vão atrás é os crânios daqueles lobisomens guerreiros, que eram aquelas raças de criaturas esquisitas, que acho que era do mundo Mojo, né? E que o Mojo usou pra caçar o Excalibur nas histórias clássicas do grupo, né? Daquelas antigas lá dos anos 80. E aqui, até pra usar de novo os personagens, colocaram isso, né? Enfim, houve um monte de mudanças aí nesse meio. Após derrotar Morgana Le Fay, o local onde ela vivia, né, o reino que ela vivia lá no extramundo, que era Avalon, acabou sendo dominado pelos mutantes. O Apocalipse colocou o Jaime Braddock, olha só, o Pinelzinho, pra ser o rei do local, né? E comandar lá com ele, ao mesmo tempo que ele agora tava fazendo experimentos também com a Morgana Le Fay, né? Histórias à parte, foram quase 10 edições de Excalibur girando em torno disso. A gente vê que o Apocalipse, no final, ele tinha criado, olha só o retcon, os Ex-Eternos, aqueles Ex-Eternos antigos, né? E era equivalente pra ser um tipo um coven dele, né? Que é a mesma coisa que ele chama hoje o próprio Excalibur novo, né? Olha, vocês são meu coven, é os que vão me ajudar a tentar resgatar lá aquele o caminho, a passagem pro lugar que eu quero ir, né? E daqui a pouco a gente vai falar. Enfim, no prequel que a gente tem de Excalibur, ao mesmo tempo tá acontecendo uma doidice lá no extramundo, que aí chega finalmente vários personagens que são importantes, né? A Paoluna Saturnini, ela parece não tá, do mesmo jeito que a Inglaterra, ela não parece estar muito satisfeita de ter a Betsy como Capitã Britânia. Ela tenta forçar a barra de qualquer jeito pra tirar ela do lugar e diz que tem umas maluquices acontecendo, outros Capitãs Britânias que são fakes, né? Que tem versões de Capitão Britânia, inclusive que pessoas não são britânicas. Tem versão que é a Jubileu, versão que é o Gambit, versão que é a Vampira. Enfim, inspirados nos outros personagens do grupo, né? E que foi tudo uma maluquice criada pelo próprio Jaime Braddock, naquelas ideias malucas de criar dimensões dentro de dimensões e por aí vai, né? Enfim, Apocalipse consegue, nesse prequel do Excalibur, criar o seu portal. O custo desse portal foi ele ter matado metade do que eram os Ex-Eternos antigamente, né? Que matou o Nicodemus, o Saul, o Cruelly e a Kandra, que tentou escapar de um jeitinho, colocando a essência dela dentro do amuleto, mas depois o Gambit descobriu que ela tava lá e devolveu o amuleto pra onde tava o Apocalipse, e o Apocalipse usou a essência dela pra criar o que ele chamou de Portal Ex-Eterno, Portal X-Eterno, né? Vale ressaltar, né, quem ajudou o Apocalipse a fazer essa matança de Ex-Eterno, olha só, mataram Ex-Eterno, foi o Richter. Pra você ver como é que o Rito tá ultra poderoso nessa história, né? E aí ele deixou vivo o Absolom, o Gideão e a Selene, né? E ele mesmo, que ele precisava de 4 mutantes mortos e 4 vivos desses coven dele, né? Desse sacrifício que ele fez. E aí, com isso, a gente tem a criação de um portal muito esquisito, né? Que vai, tipo, pra dentro da Terra assim, né? E foi criado em Araco, né? E é uma ilha que a gente até já comentou quando estava fazendo um podcast, o primeiro podcast dos X-Men, né? Araco tá cheio de mistério e tem outros personagens aí que aparecem ligados ao passado do Apocalipse, que são os principais responsáveis por estimular ele a voltar a ter essa ânsia de criar esse portal ex-eterno aí, né? Que ele deixou isso por um tempo, né? Ele não tava nem mais querendo saber de ex-eterno. Por que que ele voltou a criar, né? Felga, aí você fala aí sobre quem é esse cara do passado do Apocalipse, Araco, por aí vai. Então, Araco já foi uma coisa que já apareceu, né? Lá no comecinho lá das histórias, né? O Hickman tinha soltado, né? Que no caso, Araco seria a outra metade de Krakoa, né? Nos tempos antigos, as duas ilhas eram uma que se chamava O Cara, né? Que se você reparar, são jogos de palavras. São jogos de palavras são as mesmas letras nas três palavras, né? E então, o Apocalipse estava querendo construir esses portais. Ele tinha então qual o objetivo? O objetivo dele era ir até o extramundo, né? Usar o extramundo de passagem para chegar então na parte que ainda, vamos dizer assim, na parte de Araco que ainda não está na nossa dimensão, né? E aí então em X-Men 12, né? Ele tem lá começa a ter uma conversa com o Conjurador, que na verdade é o neto dele, né? A gente descobre ele descobre isso ao longo da história, né? Que é o neto dele. É, vale ressaltar que esse Conjurador aparece lá nas primeiras histórias do X-Men, logo depois. Exatamente. Que juntar Araco. Que aí a parte de Araco. O Cable Jr., né, é isso. Quem encara ele pela primeira vez, né, e é um personagem misterioso que a gente só vai ver depois nos interludes, que ele conhece o Apocalipse e mais pra frente a gente sabe que é o avô dele, né. Inicialmente, essa história começa ele uma espécie de um jogo, né, em que ele tá ali jogando com o Rockslide, né, o Pedreira, né, sobre como identificar o ponto fraco de cada um. Inclusive, isso é até meio irônico, mais pra frente com o que a gente vai falar, né. E aí Apocalipse chega e fala, olha, tá, gente, crianças, tudo bem, obrigado, mas eu tenho que conversar aqui com o jurador. E eles então começam a explicar, né? O Apocalipse fala, olha, eu já consegui tudo, consegui fazer abrir o portal e agora nós temos que então partir, né, pra Araco, né? Só que aí você precisa me explicar o que aconteceu, né? E aí então o conjurador começa a dar a versão dele, né? Mais pra frente a gente coisa, mas ele começa a explicar o que aconteceu, né? A gente sabe que muito tempo atrás, Krakoa e Araco eram uma ilha só. Só que por algum evento, né, uma briga, né, ambas se separaram. E aí é explicado, né, houve uma invasão, né, de seres vindos de Amets, né. Eles tentaram invadir a Terra. Os mutantes, né, de Okara, né, seriam então a resistência contra essa invasão. No final das contas, para tentar travar, né, porque surgiu uma fenda, né, dimensional, né, para então fechar essa fenda, se separou então as duas ilhas, né. Apocalipse então perdeu a sua esposa e seus filhos nessa, né, tanto que era Gênesis e os primeiros cavaleiros, né. Ele perdeu os filhos nessa, juntamente com toda a parte que era Araco. Toda essa parte, então, foi para, vamos dizer assim, fechou a fenda para tentar, para impedir o reino de Ameth. Ameth, né, que fala, né? É, Ameth, que é como se fosse um reino demoníaco, né? Exatamente. Curioso porque, assim, você sempre tem X-Men, até na mansão tinha antigamente, umas passagens extraplanares, né? De umas criaturas que pulavam, se eu não me engano, tinha um nome Nigarai. Muito esquisito, né? Nigarai. Nigarai, exatamente. Então os X-Men vivem tendo esses contatos. É Nigarai, de Belasco, isso. Com que seres, magia. Não, né? São seres nem de outro plano, nem de outra dimensão, é de outro plano, né? Astral, dimensional. Vamos ser francos. Isso aí, na verdade, toda essa mitologia foi graças ao fato de que o David Crockett adorava fazer alienígenas e histórias extradimensionais. Aí ficava forçando o Claremont a colocar isso nos plots. E deu agora certo, o Hickman vem com o ano, ele. Mas enfim, É, então o conjurador conta, né? Ele fala que se desenvolveu ali, então, uma sociedade, né? Uma, vamos dizer assim, uma raça guerreira, né? De mutantes, né? Ou seja, mutantes criados à base da guerra ao longo dos séculos, né? Inclusive, esses mutantes viviam séculos, né? É, imagine que Apocalipse, a filosofia de Apocalipse, pelo visto, de toda a família e todos esses mutantes aí, né? Era dos mais fortes sobreviverem e por aí vai. Então nossa, tem uma geração de mutantes aqui que não foi criada em leite de pera, né? Exatamente. Foi criada na dureza. Até que eles falam, né? Esses mutantes macios, esse povo macio, né? Mãos macias, né? Eles sempre falam isso. Cara, na tradução que eu li, eles chamavam de esses mutantes Nutella. Não, aí você tá abusando, que nos Estados Unidos não ia fazer. Pode ser aqui, né? Não sei, eu não, enfim, deixa pra lá. E aí, então, se cria essa resistência, né? Araco consegue, então, conter, né? A Meph, né? Só que nunca consegue, vamos dizer assim, ter uma vitória absoluta, né? Então, Gênesis, né? A esposa do Apocalipse, né? Lidera diversas incursões, né? Em várias incursões, ela acaba perdendo um grande número de mutantes nessa, né? Uhum. Então, ela, depois ela é convencida pela irmã, né? Iska, The Unbeaten, né? A invencível, a... A mutante que tem um poder fabuloso de nunca estar do lado que perde. Exatamente. É, ou seja, a trairagem. Se ela muda de lado. é o centrão, né? É o mutante MDB. Exatamente. Eu ia tentar evitar a política e dizer que ela é mutante Itália. Ela sempre vai pro lado que vai vencer, não importa qual seja o lado. Então ela convence a ir lá conversar, não, a enfrentar, né, o... Não sei como é que ficou aqui, ficou aniquilação, aniquilation, né? É, deve ser aniquilação, né? Aniquilação mesmo. Então, é pra enfrentar o aniquilação, que era o grande comandante, o grande senhor de Ameth, né? Só que aí, né, em X-Men 12, a gente vê que ela perde. E a partir daí, então, Araco é invadida e tomada, né, pelas forças de Ameth. E aí, então, o que o conjurador termina, né, a história falando, Apocalipse, você tem que ir lá pra salvar a gente. Aí depois ele explica que tem uma pequena resistência, que ele foi mandado pra frente. Aquela ilha, aquele pedaço... É como se tivesse um pequeno momento, um lapso, que o portal que teria que ser aberto pra eles poderem escapar, né? Uhum. Ele sozinho conseguiu escapar, mas pra isso precisou de um sacrifício grande de vários outros. Exatamente, porque eles reabriram um portal que era pra ficar fechado, né? É, que tinha sido fechado. Então, aquele pedaço, né, que a gente encontra ele, né, lá em X-Men, lá atrás, é um pedaço de Araco, ainda não é a ilha completa, né? Que é difícil entender isso, né? É como se tivesse são dois pedaços de a ilha lá, né? Mas Araco tá... A verdadeira Araco tá a um extraplano de vários caminhos de distância no extramundo. Exatamente. Então, Araco, ela está numa outra dimensão, né? É como se fosse a pontinha, talvez, que era ligado à Krakoa, que ficou do lado de fora quando eles fecharam a parada lá. O que me faz pensar se Krakoa também não tem um lado no extramundo, né? Que não foi explorado ainda, né? Seria possível, né? Mas pelo que eu entendi, era esse pedaço, esse pedaço foi arrancado de Araco, e aí ele veio pra dimensão de Krakoa, né? E aí depois se juntou. Sim, né? Sim. E aí, assim, Araco tem as mesmas... Vamos dizer assim, Araco tem basicamente a mesma coisa que Krakoa, né? Tem a ilha, né? Tem uma pessoa que serve de intérprete, também tem um conselho, né, de decisório. Sim. Mas aí... Tem uns personagens que você acabou não falando aqui, mas um que supostamente a Gênesis precisou muito que... É o... Tivesse, o Pureza. Espada Branca, o Ice a Warden. Espada Branca perdida. É o cara que lidera um exército que... O exército não pode morrer. Quer dizer, na liderança dele, o exército que morre e levanta, né? Exatamente. Não, então, na verdade, ela até explica, né, tanto com o conjurador, ele fala... É quase que uma espécie de religião, porque é um exército de centenas de mutantes, bastante poderosos, mas que sempre estão passando pelo ciclo de morte e vida. Por quê? Porque o White Sword, né, o Espada Branca, ele tem esse poder de ressuscitar os outros, né? Uhum. Não se sabe se ele pode ressuscitar a si mesmo, né? Essa foi uma dúvida levantada mais pra frente. Mas ele tem esse poder e aí meio que vive nesse ciclo de guerra contínua, né? E aí, o curioso é que a gente, quando tem esse X-Men 12 que chega, é só uma pontinha do iceberg, porque a gente vai trabalhar bastante quem é Araco e quem são esses personagens, né? Exatamente. Na verdade, assim, era uma ponta solta, né? Vamos dizer assim, era uma coisa que foi jogada lá atrás e agora tá sendo aberta, né, pra ser explorada. Mas só pra concluir, Apocalipse, então, tem lá o portal, ele pede, então, pra ir na frente, né, pra que o Conjurador vá na frente, e aí ele leva alguns mutantes, né, o Banshee e o Unos, né, pra escoltá-lo, né, por esse caminho até... Coisa porque ele vai logo atrás como se fosse o... E assim, o Conjurador pintando ele como se fosse o grande salvador da pátria, né? Vai resolver a parada, né? É, porque ele, na verdade, era imagina, pro lado de lá ele não conhecia o avô. Esse conjurador, né? Que ele, depois descobre que tem outros personagens uhum. como ele que são conjuradores, né? Araco, tem até classes, tem classes de conjurador, né? Uns tipos, né, uns biotipos, né? Ele é filho da guerra, não é isso? Isso. Agora com quem? O pai dele morre, né? É, então, o pai dele mais pra frente aí é já um outro desdobramento, né? Eu vou contar lá pra frente. Pelo Solen, né? Então vamos falar aqui sobre a série em si, né? Vou falar um comecinho aqui, depois o pessoal retoma, né? É muito curioso o jeito que se retrata o outro mundo. Acho que em nenhum momento é o outro mundo ou extramundo, tá? Eu vou ficar meio que indo pra lá e pra cá nesse podcast, tá bom, caros ouvintes? Mas não lembro de ter antes... Esse ambiente se retratar de uma maneira física, entendeu? Pra mim, isso foi tão muito místico, era tudo envolvia mais onde tava o Merlin, a Roma, a Opal Saturnini, e pela primeira vez, não vou dizer nem que foi só o Hickman, eu acho que até a Tini Howard, ela cria uma ideia de que existem vários reinos, e eles estão nessas posições do mapa e por aí vai, né? E começa a história em X of Worlds Creation, onde o pessoal de um exército de Ament, né? O que é muito estranho, meio que sendo liderado pelos quatro cavaleiros de Apocalipse, os originais, e a Aniquilação. E eles estão invadindo o que seria o primeiro território depois que, vamos dizer assim, eles saíram do portal que estava preso, né, lá de Araco, e estavam invadindo o território, acho que é Driador, né? Driador, isso. E aí, Driador é um dos, acho que são 8 ou são 10 reinos, deixa eu ver aqui. São 8, são 8 reinos, né? 4 Fers, né? Quem for interessado nessa história, você pode ver esses reinos do extramundo aqui, que inclusive tem alguns personagens que remetem a histórias clássicas do Excalibur, né? Que, por exemplo, tem os reinos que são os reinos do bem, né? O The Fair, as cortes fairs, né? As cortes do bem, das justas, e as cortes malignas, né? The Fool, né? Exatamente. Aqui, a tradução ficou como reinos justos e reinos ímpios. Exatamente, que seriam desonestos e por aí vai, né? Isso. O do bem teria, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, né? O reino flutuante da Roma Regina, que é a filha do Merlin, das histórias antigas, né? Aí tem, por exemplo, um lugar chamado Mercator, Sevalit, Avalon hoje, onde é uma terra criada, governada pelo Jimmy Braddock, né? O irmão maluco lá, do Brian e da Betts, né? E também tem um rei chamado Infuri, né? Que é governado por The Forge Master Federal. Ah, que é um tipo de fúria, né? A Fúria 00. O Reino das Fúrias, né? Que é um personagem bastante recorrente no Excalibur. Também também é recorrente na história do Excalibur, né? E aí esse Driador, que acaba ficando vago, né? É um reino injusto, né? Um reino desonesto. Caído. Curiosamente, a gente vai ter aqui o mercado, The Crooked Market, né? Eu não sei como traduzir aqui, o Marcos Pedro aí. O mercado paralelo. Que é do Mad Jim Jaspers, que é aquele vilão muito maluco. bem clássico do Capitão Britânia, a gente já falou dele aqui. É, tem aqui um reino só de criaturas meia vespas, né, de Hot Tiff, né, como se fosse uma colônia, né, governada pela vespa rainha da colônia, The Blightspoke, que eu não sei como exatamente. E aí, olha só, o Merlin, né, o reino sagrado da República do Merlin, é do lado do mal, né? Mas quem lembra das histórias antigas sabe que o Merlin não era nenhuma figurazinha boazinha, não. Só comentando uma coisa, ainda bem que aqui é podcast da Marvel e não da DC, porque se não fosse por isso, estaria o Alan Moore esbravejando que estavam caçando a lixeira dele de novo. Porque ele criou e estabeleceu metade desses nomes ou personagens aí, viu? Na época que ele vazia o Capitão Britânia, né? Sim. Sim, sim. Só pra tentar... Cover, são cinco... A gente já falou do oito, mas são cinco. São 10 reinos, né? 5 cortes. É, mas acho que eu citei todos, né? Ou não? Citou. É, não. Faltou, acho que, o Mercator, né? Do lado das cortes Fair, que não... Gente, atualmente. E o Sebalif, que tem como regente o Codex Obia. E o Codex Obscura. E Codex Obscura. Acho que eu falei rapidamente aí, mas os nomes são meio esquisitos. É. Mas enfim, na hora que tá invadindo Driador, escapa um cara pra tentar avisar, né, a Saturnine, que Saturnine parece ser... A mandatária de tudo, né? A toda isso. Poderosa. E ela vive, na verdade, numa cidadela voando, né? Por cima do extramundo, que é a Cidadela Starlight. Traduzir aqui, Marco Pedro? Cidadela Estelar. Cidadela Estelar, né? Isso, Cidadela Estelar. E aí, no meio do caminho, esse cara acaba sendo alvejado pela uma flecha lançada pela Peste, não é isso? Acho que é a Peste. Sim, daqui. Foi a Peste. Isso, foi a Peste. E aí, ele chega lá vivo, mas ele chega já pra morrer, porque tá todo contaminado, todo ferradão. E aí, a gente tem uma série de páginas aí, em que a Saturnine toda poderosa fala, eu tenho que criar medidas contra esta invasão. E aí, ela vai lá com os súditos dela, tem um cara que é um peixe beta, tem outro que parece um cavalo, enfim. Várias criaturas, eles entram num local assim, do extramundo também, onde tá um monte de tentáculos, aí ela decepa um pedaço de tentáculo, transforma aquilo ali em outra coisa, vira pra cá, vira pra lá, tudinho pra ela criar uma caixa de cartas de tarô, tá? Aí ela puxa essas cartas de tarô, acho que ela puxa 5, tá? Aí vocês me ajudam aqui só pra, se eu traduzir errado, que eu não sou nenhum tarólogo. Só uma correção. As cartas de tarô já estavam com o assistente dela. O que ela cria com esse... É um olho, não é isso? Isso, é um monóculo que ela usa para poder enxergar o que está à frente. Não chega nem a ser um futuro, mas é uma previsão do que está à frente. Você estava falando do olho de Tandera? Isso, eu ia falar isso. É o olho de Agamotto também que parece, né? E aí, o que acontece? As cartas que ela pega, uma é a... Se eu errar a tradução do tarô... Vocês me falam aí, tá bom? Se bem que parece que não é o tarô tradicional que a gente tem aqui no Brasil, né? É um outro aí. Mas o primeiro é a carta do julgamento, né? Isso, cadê? Porque tem a imagem do Apocalipse e o neto dele, né? Na frente, do que seria o portal Ex-Eterno, inclusive, como se fosse... O Apocalipse no visual antigo, né? No visual antigo, mas o portal parece o portal Ex-Eterno aqui, ó. Exatamente. Mas é o Apocalipse no visual clássico dele. Aí, né? Tem um 4 de paus. 4 de paus, isso. 4 de paus, que aí aparece os Cavaleiros de Araco, são os filhos de Apocalipse. O Homem Enforcado, em que aparece Apocalipse. E ali ele tá levando o grupinho que ele entrou. Que ele entrou, não, né? O grupinho que vai aparecer já já. Isso. E que eu não posso falar, né? E aí aparece. Que qualquer um que tem um pouco de cérebro também vai entender que já é uma associação bem forte. Um entrega spoiler aqui, né? Se alguém não tinha dúvidas, né? Que é o 8 de Copas, em que aparece uma imagem dividida entre a Gênesis e a Aniquilação. Não precisa ser nenhum gênio pra saber que isso é um spoiler, mas eu acho que o próprio Hickman queria que a gente soubesse disso antes do tempo. E aí a última carta era o 10 de Espadas, que aí eu levo o nome da série, e que a gente aí vê alguns espadachins já bem reconhecidos, né? Que a Betsy, a Magia, o Wolverine, o Apocalipse, o Cable. Lá atrás a gente associa que vai ter a Tempestade, o que seria o Doug, né? O Cifra. Enfim, tem um personagem aqui que parecia que ia lutar, mas não luta, né? Todo mundo achou que esse aqui seria o Magneto, né? Mas enfim. É, parece o Magneto, mas é. Mas não pode ser, né? É. Acho que assim, tirando o Gorgon, né, que sempre foi o cara que usa duas espadas, né, e a tempestade, sim, a espada sim. Da tempestade tá diferente. O Gorgon tá aqui do lado também, ó, se você olhar, ele tá com duas espadas. É, então, mas o Gorgon sempre lutou com duas espadas. É, e tá com as duas espadas que a gente até conhece bem. E quem é esse da pontinha aqui? Deixa eu ver se eu sei quem é. É porque nem a Saturnalia acreditava que ia ser o Cifra, então ela colocou o Magneto no lugar. É, eu tava lembrando quem é esse da pontinha aqui que eu não tô lembrado agora. Eu acho que é o Brian, né? Não, eu achei que o Brian é o da frente, que tá bem atrás do Apocalipse. É, mas a espada tá muito diferente, tá? Então, mas a espada da também, vamos falar depois, mas a espada. A imagem não ajuda e talvez até o Rick. Da hora mudou de ideia, sei lá o que, que ele pensou. Eu acho que talvez tenha sido o seguinte, como ele estava em sombra, não estava ainda fechada, né, a profecia, né? Porque A profecia ou, na verdade, como diria um amigo ilustrador que fez um trabalho para o Hickman no começo do arco do Hickman, né? Ele deve ter falado assim, cria umas cinco sombras atrás aqui, só os da frente estão descobertos. Porque mais pra frente, ele colocou assim no roteiro, mais pra frente a gente vai revelar quem é, na verdade. E aí, né? É, mas ele deve ter dito mais ou menos que era a silhueta. Que algumas silhuetas são reconhecíveis. Mas enfim, ao mesmo tempo que na história principal puxa essas cinco cartas, também nos extras, a personagem, que é uma antiga satânica, né? Que é a Mary Ang Cobert, que é a Tarô, também puxa. Então quem lê os extras, vê uma outra interpretação diferente que essas cartas. Ou seja, o mesmo dia que a Saturnine puxou lá no extramundo, puxou no nosso mundo as cartas. Então tinha um negócio todo de destino aí, né? Na verdade, todos os tarólogos puxaram as mesmas cartas. É, mas o que aparece no extra... O que aparece no extra é a opinião da tarô. Sim. Isso, mas a tarô pediu opinião para outros tarólogos também, e todos eles também tiraram as mesmas cartas, que são pessoas que são humanas, né? Só que cada um deles também tirava com ordens diferenciadas, mas eram sempre as mesmas cartas, por mais que eles embaralhassem. E isso que é o detalhe no extra que ela fala aqui. E o problema é que como tem esse embargo com os pré-cognitivos em Krakoa, então só ficaram os tarólogos meia boca, e por isso que tinha o Magneto e a galera que não faz sentido. Viu, Marcos? Foi tudo planejado. Era pra desenhar errado mesmo. Bom, isso aí é a parte que eu até ia falar, mas eu vou jogar um pouco pro Felga aqui, que ele continua. O que o Felga disse lá no final do resumozinho dele, né, é que o Apocalipse acabou juntando um grupo pra inspecionar de cara, né, que seria formado pelo Unus, o Banshee e ele, e o Conjurador, não é isso? Não, esse grupo foi na frente, o Apocalipse ia depois. Ah, o Apocalipse ia depois. O Apocalipse foi falar com o Conselho. Isso, pra manter o portal aberto, e né? O Xavier, o Magneto... O portal depois foi de autorização, né? É, depois que mandou os caras, o Banshee voltou todo arrebentado, o Unus ficou preso lá, e o Conjurador veio dizendo, ah, meu Deus, estão invadindo tudo, é o terror, vamos logo, botou pilha, né? E aí o Apocalipse, no meio dessa confusão, dessa pilha, tinha que convencer o Conselho Silencioso a ir pra lá, né? Não convenceu, só foi porque alguém bateu o pé, que foi pra própria Krakoa. A Krakoa também tinha sua agenda ali nessa parada. Foi o Cifra, a gente tem só que lembrar que no fim das contas, tudo isso foi o complô do Cifra pra conseguir alguma coisa. Essa é a parte que o Paulo começa a voar longe e dizer coisas que não tem escrita. Tudo um plano do Cifra, né? Tudo um plano do Cifra. Tudo, o Mike Bostel, que podia perder a primeira luta, planejou tudo isso. Tá bom, né? Parte do plano, cara. Ele queria ser subestimado justamente pra isso. Não, vale ressaltar quem pegou as primeiras histórias, lembrar que a Krakoa e Araco se encontraram, né? As ilhas se juntaram. Então tinha um lance meio ali de elo perdido, vamos nos juntar, tal, e por aí vai. E aí, basicamente, se não fosse Krakoa, Apocalipse não ia ter o que queria. Na verdade, Xavier já tava puto, Magneto também, porque Apocalipse tava fazendo experimentos com as plantinhas e botando, criando portal, porque criando portal sem autorização. Ele disse, ah, mas todo mundo cria portal aqui, leva seu portal pra lá, bota semente aqui, levou semente lá pro espaço com os novos mutantes mutou, não pediu permissão pra porra nenhuma. Ali é, mas ninguém cria pro extramundo, né? Você fez um negócio a mais aqui, pra outra dimensão. E aí, enfim, se topou de criar um outro grupo forte, assim, pra ver se resgatava os mutantes de Araco. Enquanto isso, tava a Rachel Gray e a Rachel Summers e o Cable dando uma bisbilhotada. Investigando a mente do Banshee. Exatamente. A mente, isso. O Banshee tava inteiro ainda, calma. Aí, no caso, o que acontece? O Cable, ele fala pra Rachel, né? Que ele tava ouvindo tipo um grito, né? Como ele tava sentindo como se fosse o Banshee gritando. E a Rachel também falou a mesma coisa. Então a Rachel e o Cable foram lá vasculhar a mente do Banshee. Quando eles vasculham lá, eles descobrem o que realmente aconteceu no outro lado do extramundo. Exatamente. E aí, enfim, Felga, voltar pra você aí, pra você continuar de onde você parou aí. Então, Apocalipse, então, reúne, né, um grupo, né, que é o Destrutor. O que ele reuniu mesmo? O Destrutor, o... Polaris, a Amy, o Richter, Pedreira, o Fera, Pedreira, a Sirin, que queria vingar o pai, e o Arcanjo, que ele ficou todo orgulhoso. Você, Arcanjo, me seguindo, fiel filho, não sei o quê. Apocalipse tá demais. E o Arcanjo nem aí pra ele. Né? Não, mas o Apocalipse tá muito bom, cara, nessa saga, cara. Acho que é uma das melhores histórias que eu já li com o personagem. Então esse pessoal vai rumo pro portal, né? O conselho lá acaba falando, vai, né? Vou fazer o quê, né? Já tá ferrado, Krakoa não deixa eu fechar esse portal, então vai, né? Pessoal, vai, mas nada, assim, né? Vai sem consentimento e leve voluntários. E o Apocalipse virou e falou assim, não, beleza, eu levo, não tem problema não. E apareceu os voluntários. E apareceu os doidos. Arcanjo, né, velho? Arcanjo tava no meio do negócio. Não, apareceu os doidos lá que quiseram ir atrás, né? Afinal, alguns acho que é, né? Não só o Arcanjo, né? Mas outros já foram cavaleiros deles também, em outras situações, né? E eles então entram, né? Enquanto isso, tá tendo essa invasão, né? Essa leitura, né? Pela Rachel e pelo Cable, né? Eles descobrem, né? Que na verdade é tudo uma tramóia do Conjurador, né? Porque eles realmente, eles chegam, eles enxergam os quatro cavaleiros e vê lá o coisa com aquela risada maligna, né, tal, né? Então eles percebem que é uma tramóia. O Cable, então, vai querer então, só que aí é o seguinte, aí a Saturnine sacaneou, né? Que a Saturnine pegou, tira eles, né? Mostra aquilo que ela acha que é o necessário. Faz com que eles sejam expulsos, né, da mente do Banshee. O Cable, então, vai atrás dos pais, né, da Jean e do Scott. Ele começa a tentar explicar lá, que nem um adolescente... Não, a Saturnine colocou algo na mente dele, uma lembrança. Exatamente. Só que aí, então, ele fala, não, lê minha mente, que aí a gente acelera. Aí os dois leem a mente, né, a Jean lê. A Jean lê, né? E vai pro... E aí, não, tudo bem, vamos embora. Aí vai pro lugar nada a ver, né? Que é uma antiga base da SWORD, né? Uma antiga base da espada. E aí, tal, né, Apocalipse vai lá, começa, tal. Apocalipse, então, encontra os filhos, né? Começa lá um negócio meio encontro de família, tal. Parece que tá tudo bem. Quando, de repente, os filhos começam a dar, sentar o cacete no pai. Eles faqueiam ele, né? E ele, não! Faqueia. O cara não entende nada que tá acontecendo. É neto, ele apanha de geral ali da galera. Belga, era pra tu ter... Não explicou direito, era pra tu ter dito que tava tudo bem, estavam lá conversando de boa. Aí apareceu a Cristina Rocha, ah, caso de família. Aí começou o quebra-pau. Se eu editasse ainda como antes, eu botava musiquinha aqui, mas enfim. Verdade. Mas enfim. E aí então começa um quebra-pau generalizado, né? Contra as forças de Amet, contra o... Coisas tentam tirar o Apocalipse, né, ferido no meio da batalha, né? Nessa, o Pedreira é cortado no meio e morre, né? E, meu, começa lá um quebra-pau, aí, tipo, a Saturnine, então, intervém, né? Ela sai lá da cidadela, vai a Monet pedir ajuda e tal pra ela. Aí ela, a Saturnine fala, vai embora daqui, não me enche o saco. Mas aí, no meio do quebra-pau, então a Saturnine para tudo e fala, olha, é o seguinte, não vai ser desse jeito que essa parada vai ser resolvida, não. E aí, então, ela então para, né, e começa, então, uma discussão. E aí ela, então, passa uma profecia, né, pra Polaris, né, e pra... Qual que era aquela... A outra? Eu acho que essa aí era peste, essa? A peste? Não, é a peste? Eu acho que é a peste. Ela passa pra um dos cavaleiros e ambos passam recitar. A fome, né, essa, né? A fome, né? Então, ela passa, ambas passam, então, a recitar, né, uma profecia. E cada parágrafo, são 10 parágrafos, né, cada parágrafo representa, então, um campeão. Então, tudo seria resolvido por meio de um torneio. É, nessa edição aqui, primeiro, elas só citam as 10 espadas. Exatamente. Cada lado, né? Só que se você olhar direitinho, aí tem umas maluquices. Por exemplo, uma espada de um lado aparece lá no outro, né? Que é a Muramasa, né? Isso. Algumas são conhecidas, do nosso lado pelo menos, né? A espada do poder, que seria a espada que você escolhe entre o amuleto ou a espada quando você vira Capitão Britânia, né? Isso. A espada estelar, que chama isso aqui? É porque isso, é traduzido por estelar, né? Aí aquelas duas envolvidas na história dos Guerreiros Secretos, né? Que é a Grass Cutter e a God Killer, né? A Matadora de Deuses. E a outra, não me esqueci como traduziram ela, né? Aí cita o Warlock, que é o Warlock. A Espada da Alma, né? Da Espada Espiritual. É, a Espada magia. Espiritual, que é da magia, né? Que tá presa dentro dela, né? Scarab, ou Escaravelho, que seria a Alma Nova. E a Luz de Galador, que pra quem tá acompanhando o Cable já sabia quem era. E a Skybreaker. Então tem algumas aqui que são novas, mas a maioria pros mutantes são velhos. E a do outro lado são espadas deles, né? Menos a Muramasa, que aparece dos dois lados. Pra ambos, né? Pra isso. Lados. Na verdade, assim, como se criou esse negócio do torneio, por quê? Porque como eles invadiram, né, Driador, né? Eles passaram, então, a ser regentes, né? A Matt passou a ser o regente de Driador, né? Mas, Felga, tirar aqui uma dúvida. Então, assim, tinha um outro mundo, certo? Aí nesse mundo tinha uma galera que era muito mais poderosa que o desse mundo da Terra, certo? Uhum. Aí ia acontecer uma treta e ia sobrar pra Terra, certo? Uhum. Aí de repente eles resolvem isso com um torneio. Uhum. A Saturnina tava assistindo o Yu Hakusho, né? Ou Dragon Ball Super, né? Não sei. Eu não vou nem esquentar a cabeça que essas pedras vão ter o podcast inteiro aí. Mas enfim. Mas é um torneio shonen isso aqui. Mas é um torneio shonen. Só uma grande espada aí, Felga, que a Saturnine esbotou de Coringa aí, né? Que a maior espada do torneio. Que é a Starlight, né? É, a estação espacial lá do... Como é que é a estação aqui? Apareceu, né? Vou falar. Traduziu como espada mesmo, a Sword, espada. Sim, mas ela não é uma estação espacial, chamada de pico, né? Alguma coisa assim, né? É a Pike, é pico. Isso, mas ela tá... Não, na verdade, tá como atividade orbital da central Zenith. Essa é o ponto de partida da história que se espalha nas revistas mutantes. A gente vai falar, basicamente, um pouquinho de cada uma delas aqui, mas se detalhar mais nas partes importantes aqui do torneio, né? A primeira parte, basicamente, é uma preparação pro torneio. Então a gente... como vocês devem imaginar, né? A galera correndo atrás das suas espadas. Só que a edição logo depois é uma X-Factor, que é a única edição que o X-Factor se mete aqui no meio, né? Eu já tinha falado pra vocês que o X-Factor tem a ver com lances envolvendo ressurreições mutantes, assassinatos, descoberta de quem matou o mutante. Ou seja, o grupinho montado pela Estrela Polar pra identificar se o mutante morreu mesmo, se ele morreu, então pode ressuscitar, não pode, e por aí vai, né? Aqui, basicamente, a revista se resume em duas coisas importantes, tá? A primeira é que eles escolhem um membro só do X-Factor pra falar, pra ser importante nessa história, que é a Polaris. Então a Polaris, que foi ela que recitou lá, via Saturnine, quem seriam as espadas do torneio, ela começa a recitar também quem são os campeões, né? Então, a princípio queria fazer um grande mistério, né? em determinado momento ela tá num conselho silencioso, aí ela fala lá com um pessoal, tem uma, tipo assim, uma visão de imediato, né? Vem aquelas informações. Aí ela recita, eu não vou detalhar aqui, tá? Porque isso aí é pra... Os detalhezinhos é só pra quem tá lendo mesmo. Ela recita como se fosse uma charada pra você identificar que cada um dos seus campeões, né? E aí são 9 campeões que aparecem. Sempre tá faltando... Parece que tá faltando sempre um campeão pro lado mutante, né? Enquanto de Araco, não. Parece que tá... O Araco sempre aparece com as 10 espadas e com 10 campeões, né? A gente vai falar sobre cada um desses campeões aqui. Então, à medida que eles forem surgindo, a gente vai dizendo aqui, né? E a segunda parte que a X-Factor cuida é... Já que ela é uma revista sobre mortes, né? Sobre a assassinato mutante. É o que aconteceu com os mutantes que morreram lá em... E no extramundo, né? O primeiro que ressuscita é Richter. O Richter volta normal, volta de boa. Mas quando vão ressuscitar o Pedreira, cara, o santo, né? Ele fica totalmente deformado, fisicamente e mentalmente, cara. Ele vira um resquício, uma sombra do que o Pedreira era. Sabe, só falando... Não, e dá uma pane geral, né, no Xavier, né? O Xavier também fica... Você tá dizendo, então, que o Pedreira virou uma versão dele mesmo, escrita pelo Bendis? Não, o que acontece é o seguinte, o Pedreira... na hora que o Xavier ia botar o backup do Pedreira lá, o que é muito esquisito, que o backup, a princípio, estaria no cérebro do Xavier, acontece um erro na transmissão de dados. E aí vai todo deformado, como se o fato do Pedreira ter morrido lá no extramundo danifica, de alguma maneira, o link psíquico pra Xavier fazer o upgrade da... Não, então, pelo que eu entendi, é o seguinte, o backup vai captando as informações conforme vai a vida da pessoa, né? Ele vai lá. Mas tem um limite. O backup, se você pegar o histórico de Krakoa, o backup, se a pessoa morrer antes do backup, ela não vai lembrar imediatamente o que aconteceu com ela. Ela não vai lembrar nem como ela morreu. Então, de alguma forma, quando morre no extramundo, como ali é um nexo de várias dimensões, aquelas paradas todas lá. Pinel. O cara, quando volta, não volta aquela pessoa, né? É como se fosse o Pedreira de uma outra dimensão, de um outro... Aí você já tá viajando e extrapolando. Não. O que a gente sabe é que o Pedreira não volta normal. A gente pode supor várias coisas. O que foi mencionado é que era o Pedreira e mais alguma coisa que eles não estavam identificando. É como se tivesse algo lá que não fosse o Pedreira e eles tivessem vindo junto. Enfim, mais ou menos quem morre lá se lascou, ou seja, mais um desafio para os 10, né, lutadores mutantes, 10, 9 lutadores mutantes, né? Eles vão, se morrer lá no torneio, né, das 10 espadas, eles podem morrer para sempre, ou virar outra coisa extremamente esquisita, né? Enfim, Xavier fica naquela de que vai fazer, não vamos fazer, tal, não sei o quê. E aí, para completar, né, como ninguém sabia o que tava rolando, né, todo mundo destrói todos os ovos, né, que serviam de coisa pra fazer ele para a produção, né, de ressurreição. Vamos parar por aqui até saber o que vai fazer. Para tudo. Para... Isso, porque eles achavam, porque era as pessoas que cuidavam da ressurreição, que eram as crianças, porque até esse ponto o Xavier tava desmaiado. Então o que acontece? As crianças que eram responsáveis pelo ritual, eles falaram, a contaminação deve estar nos ovos, então vamos destruir todos os ovos pra poder impedir de acontecer o que aconteceu com Pedreira. Então eles destroem tudo. E o Xavier acorda, ele fica puto com todo mundo, porque não fez aquilo com a permissão dele, ele nem tava sabendo o que tá acontecendo. Aí quando foi explicar que focinho de porco não era tomada, já era mais pra frente, aí que eles entenderam o que estava acontecendo e aí tentaram entender o que aconteceu com Pedreira. Só que mais pra frente, aí do Fel vai falar que aconteceu uma parada ainda mais estranha com Pedreira. Bom, o que acontece? No final dessa edição aqui, a Polaris, que ela funciona como se fosse uma sacerdotisa, um avatar aí da Saturnine, ela vai até pra uma região específica de Krakoa. E com os poderes dela, né? Ela até comenta que a ligação dela com Saturnine é gel alguma coisa, gel. Ela está usando o geomagnetismo da Terra para me induzir a fazer essas paradas. Aí ela faz, assim, conscientemente, um tipo de altar em que tem, acho que tem uns 10, né? São 10 símbolos, assim, aleatórios qualquer, porque o Desisha nem repete depois os iguais, um repete o outro, né? Meio doidão assim. E a primeira que ela se apresenta é a pessoa que, a única pessoa que já tava ali com a sua própria espada, né? Que é a magia. Ela assim, vamos começar a magia, que é pau pra toda obra, não tem medo de nada, ela finca lá a espada, né? E o símbolo se acende assim, tô dentro, vamos nessa. Isso. E aí, passamos pra qual a próxima edição? A próxima edição já é a minha. Wolverine 6, que também tem uma ligação com X-Force 13, né? O que que acontece? Wolverine, ele vai até... ele vai começar com Krakoa, porque ele tava indeciso, se ele tinha que fazer, se era pra ele fazer isso mesmo. Ele tentou encarar o Krakoa pra poder falar assim, ó, você queria que a gente tivesse uma vida... melhor aqui e tal, mas você tá empurrando a gente pro que a gente tinha de vida no, fora de Krakoa. Então, tudo bem, beleza, eu vou entrar no seu jogo, mas você fica me devendo essa. E aí, beleza. Aí, ele fica encarregado de procurar uma das espadas, que é a Muramasa, que foi falado pela Polaris. E aí, beleza. Ele passa por todo mundo, ele passa por um monte de contatos que ele tem no Japão, inclusive ele conversa com a Mariko, e aí Mariko vai e entrega pra ele a localização onde é a localização de onde estaria o templo de Muramasa, que possivelmente poderia estar lá, que ele poderia descobrir alguma coisa sobre uma possível nova espada Muramasa. Só pra complementar, Marcos, Muramasa não é, pelo menos aqui na Marvel, não é o nome da espada, é o nome do filho. Exatamente. Do artesão que faz as espadas, né? A gente teve uma Muramasa, o Wolverine já teve, né, uma Muramasa lá atrás, né? Em Wolverine Origins, né? Com. Esqueci agora, Daniel Way, né? Que era o roteirista, né? Então. Pegou a espada e saiu, né? Naquela época que ele recuperou a memória de tudo e saiu meio que na vingança. E aí ele tinha essa espada, né? Que era, inclusive, ela cortava adamantio. É justamente isso, porque foi nessa parte da história que ele matou o Dente de Sabre, né? Nessa versão da história. Ele chegou a matar o Dente de Sabre. Então, enquanto o Wolverine estava nessa busca pela Muramasa, a gente volta lá para Araco. A gente tem a fome, a gente tem a guerra e a peste visitando uma torre que é a Torre da Vontade Frustrada, né? Que no inglês é Torre da Broken Will Tower. Então, o que acontece? Nessa torre tava preso, entre aspas, muitas aspas mesmo, o que vai ser o novo rival barra inimigo barra talvez amigo barra qualquer coisa, Solen. Rival Shonen, cara, ele é o rival Shonen do cara. Ele é o Vegeta, é o Hiei, é o Sasuke. Exatamente, esse é o ponto. Tá lá o Solen, e nessa história é explicado que foi o Solen que matou o pai do Invocador, e o Solen, na verdade, pelo que eu entendi na história, o Solen teve uma coisinha com a guerra, entendeu? E aí, como punição, porque ele se permitiu essa punição, ele ficou lá um tempo nessa prisão, acorrentado por vontade própria, até que chegasse um momento que tivesse uma luta que fosse digna dele. Só que isso, há muitos anos atrás, a guerra tinha ficado puta, né? Porque era pra ser uma vingança, era pra ele sofrer e tal, e o cara tava vivendo como se fosse um rei lá dentro, né? Que tinha comida, tinha tudo, tinha livros e não sei o quê. Aí, tava a peste e a guerra, voltaram lá pra poder falar com ele, ó, a gente precisa de você, infelizmente. E aí ele foi e falou assim, beleza, vocês precisam de mim? Então tô dentro. Vocês precisam de minha espada? Beleza, tô dentro. Soltou as correntes e foi. E isso, a guerra ainda ficou mais puta ainda. Mas aí, beleza, eles tiveram uma das espadas, que é a espada, que é a... Ele tinha, na verdade, não era a espada, a outra espada que era a Muramasa, né? Que seria uma das espadas também que tem equitado lá de Araco, né? Que é uma de Krakoa e outra de Araco. O que acontece? Beleza, libertou, entre aspas, o Solen. Voltando pro Wolverine, ele chega, depois que ele consegue todas as informações, ele chega até um templo, que é o templo secreto de Muramasa. Que ele precisou de colher várias informações para conseguir chegar lá. Ao chegar lá no templo de Muramasa, o que acontece? Ele dá de cara com um bando de ninjas do tentáculo. Ou seja, ele não era o único que estava atrás do templo de Muramasa. Por quê? quando o Wolverine chega lá, a primeira coisa que ele encontra, além dos ninjas do tentáculo, é o corpo de Muramasa. Sim, o corpo de Muramasa estava preso a um... Como é que fala? Aquelas estrelas de invocação, alguma coisa assim. Porque parece que tinha iniciado um ritual ali. E algo interrompeu. E ele estava, tipo, parecendo que ele estava nem envelhecido nenhum período, desde que o Wolverine encontrou ele. E nisso, teve um embate entre Wolverine e os ninjas do Tentáculo. E nessa, ele não percebeu que os ninjas do Tentáculo empurraram ele para um portal que estava se formando atrás do corpo do Muramasa. E no que os ninjas do Tentáculo empurraram ele, Wolverine caiu aonde? No inferno. Caindo no inferno, Wolverine, passando por um imenso lago de fogo, ele encontra com, justamente, o corpo... O próprio Muramasa, preso no inferno, que é a alma do Muramasa, mas todo desgastado. Por quê? Justamente o Muramasa estava forjando não uma espada, mas duas espadas. Então nós aí temos duas espadas Muramasa. Depois de um tempo, o Wolverine, depois de ter sido desgastado no inferno, ele é jogado numa prisão. Ele cai na prisão, com quem ele encontra na prisão? O Solen. Ou seja, o Solen também estava sabendo de onde estava a Muramasa, porque... Na parte agora da história do Solen, o Solen foi atrás de uma guia de Araku. E ela deu para ele a localização de como ele poderia criar um portal para poder ir até onde poderia conseguir a espada dele, que é a espada também de Muramasa. E aí, com a adaga que ele estava em mãos desde a época, da hora que ele estava preso lá na cela, ele usa a tal adaga para poder abrir o portal. E pronto. No final, tá os dois na prisão. Wolverine desperta, depois de ter, tipo, se regenerado do osso novamente, mas ele tava no inferno, então foda-se, né? Foda-se a lógica. Ele vai, acorda, tem uma conversinha dos dois. Os dois se estranham um pouquinho, mas na verdade quem fica mais estranhado é o Wolverine, né? Porque ele sabe que ali era na conversa ele descobre que o Solen é o seu oponente no torneio, e aí ele tenta matar o Solen, mas só que ele percebe que a pele do Solen é de adamantium, né? E aí ele vê que não tem como resolver. Só que aí ele tenta também abrir a cela para os dois escaparem. Adamantium também não corta estruturas infernais. E o Solen tinha roubado uma chave. Ou seja, o Solen podia fugir ali de qualquer jeito também, porque já tinha uma chave. Mas ele precisava de um, vamos dizer, de um laranja, né? Pra poder, pra alguma coisa que ele vai usar mais pra frente na missão dele. Chega lá, o que que eles têm? Um casamento. Tinha um casamento entre dois soldados demônios. E quem iria fazer a bênção do casamento seria justamente o Muramasa, trazendo o quê? Duas espadas forjadas. Já pulando a parte da cerimônia, uma parte da cerimônia consistia em os noivos pegarem a espada e cravarem no Muramasa. Sendo que aí o que aconteceria? Eles pegariam, dividiram a alma do Muramasa e compartilhou entre as duas espadas. Nisso então nós temos aí as duas espadas Muramasa completas. Wolverine e Solen se infiltram, quebra pau com todos os demônios. Wolverine fica numa enrascada porque ele vai brigar direto com o padre lá, quer que seja lá, que é o cara da cerimônia lá do casamento, que é um demônio muito maior do que ele. E o Solen, que tinha mais vantagem, virou e falou assim: ó, beleza, eu posso te salvar, mas que você quer? Eu sei que você quer que eu te salve e tal, mas você também quer essa espada. O quanto você quer pagar por essa espada? Corta essa parte da pergunta, chega Wolverine passando pelo portal com a espada Muramasa dele. E ele falando que certas coisas ele tem que pagar por um preço e não se fala qual foi o preço que ele pagou pela espada Muramasa. E assim nós temos a nossa segunda espada do torneio, que é a Muramasa. Carrascos era da Tempestade, deixa eu só lembrar aqui, pronto. Isso pode ser resumido em a falta que faz um WhatsApp, porque a Tempestade descobriu que tinha que ter uma espada, que era a espada mitológica criada pelo fundador de Wakanda, que nunca tinha sido mencionada antes, mas que agora é a coisa mais sagrada do país. Aí ela chega lá, ela podia mandar um zap pro T'Challa, aí só que ela, não, vou visitar ele pessoalmente. Aí chega Shuri... A Ramonda, versão filme, não, versão quadrinhos, aí eles chegam: ah, Ororo, você é tão legal e tudo mais, senta aqui com a gente. Aí, ah, eu quero aquela espada ali. Ah, olha, você pode pegar qualquer coisa, vende aquela espada aqui por enquanto. Mas o T'Challa tá chegando. Espera aí só 5 minutinhos que ele tá chegando. Aí tu fala com ele, beleza? Beleza. Aí a Ororo, pau no cu de vocês, vou roubar a espada. Aí no cara tá roubando a espada, chega o T'Challa e eu... Porra, meu. Porra, Ororo. Por que tu fez um negócio desse? Eu ia te emprestar a espada aí. Ah, não. Você podia demorar. O mundo tava em perigo e tudo mais. Aí ele... Pô, mas eu ia te emprestar, mandasse um zap. Ah, é mesmo, né? Tinha zap, tinha telegram, tinha e-mail. Vacilei, né? Vacilou feio. Ela não foi tão assim, não. Que ela disse, pedi, eu não peço nada, não. Já vim tomar. Diplomacia, my ex. É, basicamente. Não, né? Faz parte da parte dela, do divórcio, né? Olha, ela vai tomar, né? Essa minha parte eu não peguei, vou tomar essa. Eu não peguei minha parte dos divórcios naquela época. Então, eu venho pegar agora. É uma história de piratas, então eu vou saquear. Aí chama, é isso. Se chama de... Como é que é? Retomada, né? Ela foi retomar... Retomada de posse. Pois é, aí depois disso, ela ligou pro Daniel Alves e falou pra ele, não, tem que cobrar a dívida mesmo, o negócio aí sai fora. Aí termina a história assim. Aí agora o Wakanda tá de birra com o Krakoa. Mas só depois devolveu a espada. Não, já tava antes, né? Vale ressaltar. Não era tanto, não era birra. Era que, né, tinha um portal lá, e só não tinha um tratado comercial e tudo mais. Isso. Diferente do que você olhar assim, agora você é meu inimigo, morra seu filho da mãe, ladrão de espada. Isso. Vale ressaltar que essa aí é uma das primeiras espadas realmente novas que aparecem, né? Que é a Skybreaker, que ela é como se fosse um conduíte, ou seja, a espada é de Wakanda, mas ela basicamente é a espada perfeita pra tempestade, pra ela... energizar e soltar relâmpago pela espada, né? Se preocupem, ela vai aparecer no Pantera Negra 3. Vamos dar uma pausazinha agora no pessoal que tá sendo convocado, né, pra lutar pro Krakoa, pra uma ideia muito maluca que surgiu no Conselho Silencioso e que vai ser mostrada nas revistas dos Satânicos, né? Aqui, no caso, na Satânico 5. Vale lembrar pra vocês que Satânicos é aquele grupo meio de... todos os desajustados que tem em Krakoa, meio que o sinistro quis apadrinhar, né, pra dizer, olha, a gente vai criando tipo um tratamento de choque entre eles, e eles vão melhorando, com certeza, vão se tornar pessoas melhores depois de passar por esse tratamento meio esquadrão suicida mutante, né. E aí o sinistro quis botar à prova esse grupo, né, chegou pro Conselho Silencioso e fala, então, vocês fizeram, arcaram com essa história de fazer um torneio, e bababá, tem essas regras. Mas e se a gente não seguisse as regras e impedisse esses caras de sequer conseguir as espadas, né? Ou de sequer conseguirem chegar a tempo de serem convocados pelo torneio, né? Aí, como o Conselho Silencioso de Krakoa, boa parte é de ex-vilão ou vilão mesmo, né? Falou, uma boa ideia, Sinistro, tá aprovado. Só que você vai junto, Sinistro. Sinistro falou, ok... Não, o que é que foi? O Sinistro já tava ligado nessa história de que quem morre lá no extramundo não volta muito bem da cabeça. Então qual foi o plano dele? Eu vou quebrar uma regrinha básica de Krakoa, que não pode existir mais de um clone Krakoa, né? Por aí vai. Ele liberou um clone dele lá da fazenda de clones dele, e ainda fez um jokenpô pra dizer qual dos dois ia, né? Enquanto o outro ficava aqui resguardado pra continuar sendo o Sinistro, né? E mandou o outro lá pra ser a bucha. Enfim. Na verdade, só um detalhezinho, o Jokenpô, na verdade, foi pra ver quem ficava com a capa. É bem pior. É quem ficava com a capa, não é quem ia. A capa, por sinal, que acabou servindo, tendo utilidade, né? Que quando chegou lá em Avalon, o Jimmy Jaspers gostou tanto da capa do Sinistro que eu quis dizer, eu quero, me dá. E aí o Sinistro teve jeito, teve que trocar a capa por uma égua, pelo menos atendeu a Babá, né? Que a Babá e o fazedor de ovos estavam querendo lá andar de cavalo, né? E aí eles partiram nessa aventura maluca aí, que ia cruzar todo o extramundo até chegar em Araco, que era do outro lado, vamos dizer assim, do extramundo, né? E tentar sabotar o time adversário. Só vale ressaltar que a equipe já estava meia complicada. Porque, por exemplo, o empate tinha acabado de voltar, né? Que de vez em quando tinha uma rixa na equipe, uma confusãozinha, um matava o outro, né? Depois voltava, resultava, o empate tinha voltado. Mas pra castigar o eu não posso mais dizer caçador de escalpos, que a própria Marvel não quer que diga, né? O Grey Crow, né? Ele transformou o Grey Crow num cara hiper feliz da vida e que amava ele e por aí vai. Ou seja, assim que o Grey Crow descobrir que estava sendo manipulado, vai querer a cabeça dele de novo, né? Quem vê essa história, essa, Hellion 5 e 6, cara, o que mais vem à cabeça é aquele filme antigaço, né? O exército, né, de Branca Leone, cara. Porque é uma equipe que vai aos farrapos, certo? É por uma missão totalmente de, assim, descerebrada, né? Porque o conselho aprovou o negócio, porque acho que no fundo eles queriam se livrar do sinistro, né? Sei lá, o pessoal já não tava muito coisa. Vai, e você. Vai que ele morria ali. É um negócio assim, cara, o pessoal é todo mundo ali, meu. É os farrapos, né, cara? Tipo, o que estamos fazendo aqui, cara? Eu acho que é uma das melhores partes desse arco aí. Não, só se você pegar quem não leu ainda, leu Os Satânicos do Zeb Wells. É uma das melhores revistas mutantes da atualidade. Que ultimamente não tá tão boa quanto tava no começo, vamos dizer assim, no Dawn of X, né? Enfim, continuando aqui, voltamos para a nossa escalação de convocados. Vale ressaltar que alguém lá citou Warlock, né? E Warlock sendo a espada, já dá para suspeitar quem ia ser o portador dessa espada. É o Doug Ramsey, o Cifra. Cara, o Doug, coitado, né? Na edição de Excalibur, né? Excalibur? É. Não, de Novos Mutantes, não é isso? A edição de Novos Mutantes 13. Ele tá tentando ser treinado pela Eliana. A Eliana pegando hiper pesado nele. E ele não tem vocação nenhuma pra lutar. E coitado. E aí a Eliana tava já meio assim, porque ela mesmo dizia, olha, a gente vai perder. Todo o outro lado são guerreiros forjados. Os caras mais fracos, é um guerreiro muito melhor do que... Deixa só eu explicar uma coisa. Tudo isso aí era uma encenação do Cifra. Vocês têm que ter isso em mente. Ele tava só encenando. Porque se vocês lembrarem de Novos Mutantes do Zeb Wells, que foi, inclusive, acabou de ser elogiado pelo Coveiro, o Cifra, ele conseguia saber qualquer linguagem, inclusive a linguagem de luta e linguagem corporal. Ele meteu a porrada em todos os Novos Mutantes só adivinhando como os caras iam lutar. O Cifra do Zeb Wells, ele tinha o instinto superior antes do Goku. Ele sabia o ataque antes do ataque acontecer. E ainda participou da X-Force no segundo advento e conseguiu se livrar das coisas sozinho porque ele convencia os computadores, os sentinelas a se explodirem na base do papo. Mas tá, o certamente cara... não tava a Eliana nesse meio. Hã? Da Eliana, ele não deve ter derrotado a Eliana nesse não, meio. Não, a Eliana tava enfrentando os sentinelas dentro do no presente, não tava lá no futuro do Cable nessa parte. Mas é só pra dizer, isso tudo era uma encenação. Aí, como ele tava na parte do plano, ele tinha que ser o Kaiser Sosso da parada. Ai, gente, eu não sei lutar, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu sou um bucho de canhão. Eu sou o Cifra dos Novos Mutantes da Louise Simonson. Aí, uma coisa assim, ou seja, tipo, ele se fingiu de besta pra melhor passar. A pobre da Eliana, que inclusive a personalidade da Eliana foi fundamentada pelo mesmo Ruan do Zeb Wells, não se tocou disso e foi treinar ele. E esse é o, aliás, é porque todo arco de torneio tem que ter o arco do treinamento. Esse é o arco do treinamento. Bom, enfim, a edição é basicamente ela treinando, ao mesmo tempo que você vê a reação de alguns personagens que estão meio preocupados de levar o Doug direto pra morte, né? Porque eles acham que o Doug não vai durar nada. O Warlock tá preocupado com um amigo, mas ele diz, pelo menos você é sua melhor espada, amigo Doug, pode contar comigo. Em determinado momento, acho que é o Exodus, né? Que aparece, pô, esse cara não vai durar nada, deixa eu lutar no lugar. Mas não podia ter troca, né? Dizendo, ninguém vai lutar no lugar de mim, não. E também tinha um problema, né? Assim, se o Cifra morresse, a conexão com o Krakoa morria junto, né? Sim, sim, aí... Não tinha só uma preocupação assim, nossa, coitadinho do Cifra, né? Sim, não, em determinado momento ele pede pra uma coisa que Krakoa odiava, né? Que o mundo também odiava, né? O mundo te trasse contato com Krakoa pra Krakoa poder falar, que até então, digamos assim, o Cifra era que tinha que ler os detalhes pra poder interpretar o que Krakoa falava. E aí o mundo, através de Krakoa, também se mostra preocupado com ele, porque pode tudo desandar na ilha, né? Ele é a única pessoa que pode se comunicar com Krakoa, ou então fazer essa conexão via o mundo. E em determinado momento, acho que ele até procura o Xavier pra saber se o plano podia dar certo, né? O plano de, dos satânicos, se ia dar certo ou não. Mas o Xavier falou assim, ó, não dá pra garantir. Então, ou seja, tava todo mundo na expectativa de não lutar, porque tinha acabado de enviar os satânicos, mas já se preparando pra lutar. Aí, como salientou aí o Paulo, né? No finalzinho dessa história, o Doug começa a mostrar que tem alguns movimentos a mais, né? Que aí ele percebe, ó, tô começando, entre aspas, né? A ler os seus movimentos, Iliana. E aí a Iliana, tá melhorando, mas não vai ser suficiente. Então, na hora da porrada, você fica do meu lado, que eu vou tentar lutar por mim e por você. Isso ela pensando que ia ser uma luta daquelas, tipo assim, 10 guerreiros de um lado, 10 do outro, e eles se atracando ao mesmo tempo, né? Mal sabia ela, coitada. Que ela pensava que ia ser o torneio do poder, a pobrezinha. Mas é porque nessa hora, se vocês forem olhar, o cabelo do Doug ficou meio revolto e ele ficou um pouco mais branco e apareceu uma aura diferente. Uma trilha sonora mais empolgante, em vez daquela coisa chata do X-Men. Sim. Agora, a próxima parte é do Cable 5. Você tá falando, então, que o Doug é o Dante do Devil May Cry? É isso que você tá falando? Não, é o Goku no Instinto Superior. A referência falhou, Paulo. Você achou que tava balando, tá vendo? Não, mas eu entendi a referência. Mas não é, o Marcos que não entendeu, que não conheceu, não leu... Mas outro lance interessante, quando o Cover falou do Mondo e do Krakoa, é que, tipo, Krakoa falou pelo Mondo da melhor forma 4 possível, né? Quem assistiu o Exterminador do Futuro lembra do 4, e foi igualzinho o 4. A cabeça do Krakoa no tronco do Mondo. Mas né? Sempre que o Mondo tá falando pro Krakoa, ele fala desse jeito. Nossa, é bizarro isso. Então veio o Cable. Cable é uma revista chata, de um personagem chato. É ele fazendo merda o tempo todo. Ele tava na estação lá da Sword. Você aí, nem vai fazer resumindo... eu resumir a revista, não. Você vai fazer direito, não vai? O resumo, na verdade, é... Ah, a gente precisa de uma espada. Tem uma espada aqui. Vou tirar essa espada. Ih, desativou a estação. Ah, foda-se a estação. Gente, agora estou com a luz de Krakoa. Aí chega a Iliana, dá um pedala na testa dele, que ele merece. E disse, ô idiota, o nome é Luiz de Galador, porque você vai devolver isso aqui pra franquia certa depois que você morrer, seu imbecil. Aí ele foi lá e se sentou no canto dele feito um imbecil, como ele era. Tá, mas tem uma parte interessante que você tem que contar que vai ser importante no final, né? Da invasão de um outro plano lá, de um outro portal interestelar lá, que eles travam na hora, né? Isso. É, o pessoal fica assim, vamos invadir um dia. Parece até que a Terra nunca é invadida sempre. Sim, mas eu tô dizendo o seguinte, ele quando desativa a espada, um dos problemas era fechar esse portal. Aí fica essa galera, tipo um exército do outro lado, que ninguém sabe direito o que é, até o final dessa saga não sei o que é, né? E tá lá esperando, né? Cara, a Marvel é invadida por exércitos alienígenas toda semana, tipo, foda-se, a Sword é a coisa mais inútil do mundo. Tem Mega Saga hoje em dia por causa disso. Na verdade, é porque os aliens que passam por esse portal... Que o Paulo não especificou, eles são tipo um enxame de devoradores, de alguma coisa. Os Vésporas, né? Véspora. Isso, são os Vésporas. E, tipo, então o pessoal da onda de aniquilação genérica. É isso que eu ia falar. Eles são tipo uma onda de aniquilação. Então, tipo, eles comem, destroem tudo. Tanto é que as palavras que eles usam em ciclo é purificar, dissecar e aprender. Ou seja, eles comem, assimilam e aprendem, né? É meio que o que acontece também quando tem a invasão daquele vírus tecnogânico, né? Que é daquele do pessoal do Warlock. É o mesmo esquema, só que eles realmente devoram, né? Enquanto que o vírus tecnogânico, ele meio que só assimila a pessoa e transforma, né? Bom, na Excalibur 13, a gente vai ter duas convocações ao mesmo tempo. Vou tentar falar rapidinho delas aqui e tentar separar uma da outra, porque acaba sendo meio que uma pegada na outra aqui. Mas são dos irmãos Braddock, tá? A gente sabe que uma das espadas é a espada do poder, que é a espada meio corruptível lá e tal. E tava meio que numa sacada aí, acho que foi a primeira tentativa da Saturnine, né? Primeira não, ela tava tentando isso desde Excalibur, né? Mas enfim, dentro do torneio, de fazer com que a Betis largasse mão de ter escolhido o amuleto pra escolher a espada. Ela falou assim, eu não vou escolher a espada, já escolhi o amuleto, sou Capitão Britânico e vou ficar. E aí ficava também, mas o Brian, mas eu não quero então, eu não quero essa espada, então pega você, pega você, pega você, pega você, pega você. Acaba tendo uma confusão dentro do salão, né, de armas, assim, que envolve a Jubileu, envolve o Jimmy Braddock também, enfim, tem envolve os três fake Capitão Britânia lá, né, enfim, no meio dessa confusão aí, por instinto, o Brian acaba pegando a Espada do Poder, só que dessa vez ele não vira o Cavaleiro Negro como ele temia. Ele vira um outro personagem que ele começa a chamar depois de Capitão Avalon, né? A Saturnine chega, né, achando, então a Betsy finalmente conseguiu pegar a espada, ela teve que pegar de qualquer jeito, né? Aí quando ela olha, não tinha sido a Betsy, tinha sido o Brian. Ela, não foi você que pegou? Aí ela, mas eu fiquei aqui, eu até gostei, eu virei o Capitão Avalon. Mas eu odiei, era pra você ter pegado, era pra ela ter pego a espada e você depois ter pego o amuleto. Enfim, sem espada, né? A Betsy acabou consciente de que deveria ter pego a outra espada, que seria a espada que leva o mesmo nome da Cidadela, né? A Espada Estelar, né? Já que ela tá na Cidadela Estelar, lá do Extramundo, né? E aí deu um jeitinho com o irmão dela, né? De o irmão dela fingir que tava com interesse pela Saturnine. A Saturnine caiu na conversa e foi assim que ela acabou tendo acesso ao quarto da Saturnine e teve acesso à Espada Estelar. E aí os dois irmãos estão agora munidos cada um de sua espada, né? E o Brian com esse novo alter ego aí foram lá pra o altar que a Polaris tinha criado lá em Krakoa, fincaram suas espadas. E aí a gente tá faltando agora apenas umas 3 vagas, é isso? Então vamos lá. Aí a gente tá tendo, né, toda essa confusão aí do torneio. Enquanto isso, o Apocalipse tá lá lutando pela vida, né? Pra tentar sair do... lá das feridas lá, né? E, tipo, não tem mais processo de ressuscitação e tal. Então tá lá os curandeiros lá se escabelando pra ajudar. Paralelamente, o Apocalipse tem então... Ele tem alguns flashbacks, né, da época que ele era o... vamos dizer assim, um pouco... Como é que eu posso dizer? Antes da separação, né, das ilhas, né, entre Krakoa e Araco, né? E aí tem toda lá a parte explicando por que ele ficou, né? Inclusive a esposa fala... Não, você é o mais fraquinho aqui, você tem que ficar mesmo, né? Não tem jeito. O Apocalipse é o mais fraquinho. O Apocalipse é o mais fraquinho lá da parada, né? E quanto a... Tipo, pra você ver o nível, né? O nível de Araco, né? Eram os caras mais powerful que tinha, né? Então, né, os curandeiros conseguem, né, restabelecer, né, o Apocalipse. Apocalipse, então, ele também, nesse flashback, ele também conhece, né, a aniquilação, né, o Ameth, que na verdade é uma máscara, né, que toda que não tem vamos dizer assim, né, ela não tem um corpo específico, né, ela tá sempre assumindo o corpo de alguém, né, essa máscara, né. E essa e a Meph, ela tem esse instinto de conquista, de aniquilação, né? É uma força de aniquilação mesmo, né? É bem parecida com aquela outra lá que tá pra sair um encadernado bonito aí. Não tem outro jeito, né, de lidar. A Gênesis é a única com poder suficiente pra lidar com isso. Então tem essa ruptura. Apocalipse fica, né? Que a gente já falou. Apocalipse fica nessa realidade, para poder criar, né, um grupo de mutantes, um grupo forte, não, né, o suficiente para poder depois mandar ajuda para eles, né? O que talvez aí de certa forma justifica toda aquela história das experiências dele e tal, ou seja, a criação do vamos dizer assim, num grupo dos mais fortes, né? Os mutantes mais aptos, né? Enquanto, porque assim, ele era em tese o mais fraco para poder ficar. Apocalipse consegue então se restaurar, certo? Consegue então voltar, né? Os curandeiros conseguem colocar ele de pé, né? E, inclusive teve a ajuda, né, da Hope para isso e tal. Ele vai lá pro Egito, né? Lá pro Templo dos Cavaleiros, né? Lá no Egito, para pegar então a Scarab, né? Que é a espada dele, né? Ele vai acompanhado então do Gorgon. E aí com isso a gente tem mais os outros dois membros, né, do torneio, né? Que é no caso o Gorgon e o Apocalipse. Com isso ficou faltando quem? Eu acho que o Gorgon vale por 2, né? Isso. Porque são 10 espadas, ele tava com 12 espadas, aí por isso que colocaram, não, o negócio é 10 espadas, não 10 lutadores. Mas eu só queria fazer uma pergunta pra ti, Felga. Agora tu imagina se o plano original do Roger Stern tivesse dado certo e todo esse plot fosse com Coruja e não com Apocalipse. É. Tinha isso? Eu não lembrava dessa. O no X-Factor era pra ser o Coruja. Só que chegou a Louise Simonson depois que o Roger Stern saiu, ela pegou e falou: que porra é essa? O cara é um vilão do Demolidor, vocês querem que seja o Mega Master Blind do vilão do X-Factor? Isso não vai dar certo não. Aí criou o Apocalipse. Porque se tu for olhar, né? A primeira aparição, ele tem as costeletas do... costeleta não, aquele cabelinho do Coruja. Ó, ainda bem, né? Não, mas de certa forma aqui dá um... assim, o Rickman fez um trabalho muito bom de reconstrução do personagem, né? Assim, deu algum sentido pra ele, porque basicamente as sagas, né, envolvendo, que o envolviam, eram os planos furados, né? Ou então era porrada. Aqui não, aqui o personagem ganhou, né, um certo direcionamento, né? Enfim, tá reunido aí os guerreiros, né, os portadores, né, das espadas de Krakoa. É, chegamos aqui então basicamente na metade das histórias aqui, né, e da convocação. E tem uma edição especial, que é X-Men, X of World Stasis, né? Em que basicamente ela dá uma pinceladinha no que são os outros mundos, né? A gente vê uma reunião lá, vale lembrar que agora, como aquele reino lá, que foi dominado pelo Araco, Driador, agora é par de Araco, né? Aí agora eles têm um assento no conselho lá na reunião. É parte de Amenth, né? Na verdade, não é parte de Araco, né? É a parte de Amenth, né? É a parte de Amenth, exato. É, isso. E aí, enfim, a gente também vê nessa edição para conhecer mais um pouco dos personagens que são do outro lado, né? A gente focou na praticamente como cada um dos X-Men ou dos Kraconianos conseguiram suas espadas. Então a gente tem aqui, vale ressaltar que cada um dos cavaleiros, dos quatro cavaleiros de Apocalipse, tem suas espadas, né? Eles criam também o altarzinho lá, né? E entram o Guerra, o Fome, o Morte e a Pestilência, né? E o Conjurador também, que tem sua própria espada, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui de quem é cada espada de cada um, não. Mas apresentar só alguns personagens novos, né? Por exemplo, do mesmo jeito que Krakoa tem sua personificação que lembra um rosto, né? Araco também tem a sua. E tem uma personagem que seria praticamente me parece ser equivalente ao que é o Cifra, né? Porque ela fica meio que do lado de Araco, né, dessa personificação desse rosto, e ela é... Ele é o Red Rude, que é a floresta, tá? E ela, praticamente, ela tem um corpo, assim, meio ligado à natureza, né? E a arma dela. Aí, outro que tem aqui é o que eles chamam de um gigantesco Pog-Ur-Pol, né? Que é um jacarezão, né? E, curiosamente, a espada dele, e a gente só vai entender mais tarde isso, também chama de Pog-Ur-Pol, né? Mas aqui no Brasil ele não foi traduzido como vacinado? Não. Não. Não deu tempo, né? Outro personagem que entra convocada é Bey, a Lua Sangrenta, que ela aceita participar da... Cada um tem uma coisa ali, né? Uns interesses. Um vai porque quer ganhar mais glória, outro porque só quer lutar. Aí também a gente tem o Espada Branca, a Pureza, que ele aceita participar também do torneio. A Isca, né? Vale ressaltar. Eu já falei todos aqui. O Solen, que aí o Marcos Pedro já detalhou bastante, né? Enfim, e claro, mais importante ainda, a gente tem a Aniquilação, que não é surpresa pra ninguém, mas ela revela pela primeira vez o rosto na frente do Apocalipse e descobre que ela é a Gênesis, ou seja, é a ex-esposa ou antiga esposa do Apocalipse, tá? Então essa estância aí é mais uma introdução dos personagens do outro lado da linha de batalha, né? E aí a gente começa a segunda parte agora, pra valer, em que tem os preparativos finais pro torneio e o torneio em si, né? Mas antes, acho que a gente precisa relembrar um pouco da agora que a gente descobriu que Gênesis, na verdade, é a Aniquilação, é uma pessoa, que a história de que foi contada para Apocalipse não era bem aquela, né, Felga? Então, em X-Men 14, então, quando os dois se encontram lá, né, tem aquela coisa, né, de marido e mulher que se reencontram e tal, e eles vão para dar um passeio, né, pra coisinha, pra poupar pendia, né, praticamente. E aí, então, né, Gênesis começa a contar, né, a verdadeira história, né. Se você reparar, né, são praticamente os mesmos desenhos, né, da X-Men 12, né, só muda, né, algum outro detalhe, né. Mas o mais importante, né, teve a separação, eles foram pra lá e tal, mas o mais importante de tudo é Gênesis não perdeu, né, pra aniquilação, né, pro aniquilação. Gênesis ganhou da aniquilação. Só que com isso, o que que acontece? Aquele que ganha, aquele que, por exemplo, supera a aniquilação, ele passa a ser o portador dela, né, ele passa a ser o hospedeiro, vamos dizer assim. E Gênesis, por um momento, ela não queria isso, ela relutou isso. E aí foi o que aconteceu, né, todo aquele descontrole, né, pra invasão em Araco, a derrubada das torres, né, de Araco. Por quê? Porque ela não queria assumir coisa. No final das contas, ela acabou cedendo, né, pra aniquilação, né, ela acabou cedendo, né. A aniquilação é como se fosse um espírito corruptor, assim, dentro da máscara. Então, exatamente. A máscara meio que vai se corrompendo lá. Mas eu acho que no caso da Gênesis, ela tinha consciência de que ela era Gênesis, mesmo depois de corrompida. Não tinha, ela tinha, mas ela não conseguia, por exemplo, ela não conseguia deixar de obedecer o que a aniquilação queria, né? Ela... É meio que uma influência da máscara, né? Exatamente. Era meio como se transformasse qualquer pessoa que a usasse em um Reed Richards, mais ou menos. É por aí, a ideia não, é por aí. Não dá conta pra aí. Na verdade, transformaria quem usasse uma máscara de ferro igual o Doom usa, sabe? Que aí corrompe de vez e vira uma pessoa ditatorial. Onde só a lei da pessoa é que começar isso aqui, pelo amor de Deus. Vai, Felga. Não, e aí, então, ela explica, né, que ela não tem como... O Apocalipse fala, não, mas você é a mais forte aqui, a mais ferrada aqui. E, tipo, consegue tudo aqui. Como assim você não conseguiu controlar? Eu não consegui. Então, agora é o seguinte, a gente vai pra esse torneio, a gente vai aniquilar vocês, nós vamos tomar conta de Krakoa, e depois de Krakoa a gente vai tomar o que resta do seu mundo. E aí termina o Apocalipse, então fica... É com aquela cara, né, de tacho, né, e fala, bom, tá bom, né, vamos lá, né, e aí começa, né, o torneio, mas antes, né? Antes do torneio, vamos encher o bucho, né? Exatamente, porque para ter que morrer, morre de barriga cheia, né? Então, como todo arco de torneio tem que ter aquela parte que é pra eles ficarem conversando, encher um pouco de linguiça antes de começar, então tem duas edições, que é acho que são as Esmeraldas 14 e 15, e podem ser resumidas basicamente em a galera jantando e um tentando roubar no jogo do bicho do outro sem dar certo. No Wolverine, boa ali. Wolverine tenta matar Saturnine, só que a Saturnine mostra pra ele o que ia acontecer se ele matasse, se ela morresse, não ia ser uma coisa legal. Aí todo mundo, não, vamos fingir que não vimos. Aí o Guerra envenena lá a comida. O Wolverine olha assim, está envenenado. Pera lá, vou aqui esperar uns 5 minutos até o Cifra terminar de comer, porque eu acho que ele tava aprontando alguma. Aí, antes de avisar a galera. Aí ele vê que o Cifra engoliu, gente, está envenenado. Aí o Cifra começa a morrer, e o Wolverine, olha, eles mataram um de nós, eles são fraudulentos. E tudo mais, tipo, o Wolverine tava realmente querendo roubar no jogo do bicho de qualquer maneira ali. Aí o... Como é o nome daquele cara mesmo que sai ressuscitando os outros? Qual é o nome dele? Não é Shenlong. Qual é? Espada Branca. O Espada Branca. O Espada Branca olha assim, cara, isso aqui é desonroso, você não deve fazer um negócio desse. Cifra, vou te ressuscitar de graça dessa vez, porque pra ficar no 0x0. E termina, fica aí nesse 0x0 e vamos começar o torneio. Tem uma parte aí da Tempestade também que ela decide estudar os movimentos do Morte, que seria o que ela achava que seria, né? O principal adversário dela. E aí eles fazem uma dança toda elaborada lá entre eles. É tipo um tango. É mais ou menos assim. Ela já tinha se separado de uma entidade, se vestia de preto da África, e resolveu se dar em cima de outra entidade que se vestia de preto da África. Isso. Egípcia. Ué. E onde que fica o Egito, caralho? Depois você reclama, né? Ela sai de um gato pra cair no cachorro. Você tinha que ter falado isso, Paulo. Ela sai de um gato pra cair no cachorro, entendeu? Essa cena é... É um cachorro ou um chacal? Então, essa é uma das melhores cenas, né? Acho que é um dos melhores pontos desse jantar, né? O outro é o Wolverine se estrepando. Aliás, o Wolverine vai se estrepar tanto nessa saga, vai ser muito engraçado, né? Porque toda vez que ele acha que ele tá se dando bem, ele tá se dando mal. É, o Wolverine é o que mais apanha aí, com razão, né? Porque ele fez bobagem, né? O Brian tentou ganhar no... O Brian tentou ganhar no... como é que fala? Um manual debaixo do braço, mas aí a Saturnine fala, é, mas tudo bem, eu até acho, mas aquele teu amigo lá também tentou me matar, e aí, como é que fica? Pois é. É um negócio bem elaborado. Eles tentaram se conhecer, né, teve um momento que eu acho que, não sei quem foi perguntar quem era a Isca, tal, não sei o quê. Aí a falou, ah, eu sou aquela que sempre está do lado que vence. As caras, caralho, que injusto, né? O seu poder é esse, é. Então deve ser competir com a Dominó, né? Não com a gente. Ela fala, se ela competisse comigo, ela perderia. E aí, então, é... Eles fazem uma disputa do tipo, derruba a taça, e aí pra ver se ela consegue pegar. Aí ela pega a taça. Aí depois ela que derruba pra falar assim, vamos ver se vocês pegam. Aí a magia vai, usa a magia, teleporta as taças e cai na mão dos dois. Aí, ela. Tem uma disputazinha entre eles, né? Isso, tem uma disputazinha entre eles. Entre a Isca e o. A magia e o Gorgon. Uhum. Bom, então no finalzinho, né? A Saturnine decide quem vai ser os primeiros a lutar. Aí ela puxa duas cartas, que dessa vez não é de tarô, né? E tá lá nas cartas que é a Isca, que é a mulher que não perde, a Pelona. E a Betts, né? A Capitã Britânia. Então com isso a gente vai pra. Excalibur 14. Excalibur número 14, né? Ele tá já começando o torneio em si, que todo mundo esperava que seria um torneio de espadas fodão pra caralho, né? O primeiro até que foi, né? Quando eles montam lá a primeira batalha das duas, é até esquisito, né? Que tematicamente a Saturnine escolhe um torneio clássico medieval daqueles de cavaleiros, né? Que... com as bandeirinhas, eles cada um sentado no seu trono. Não sei se foi preguiça do Phil Noto ou não, mas parecia aqueles cenários de filme do Rei Arthur, de filme de televisão, sabe? Cenário bem... Estavam em Avalon, né? É, exatamente. Estavam em Avalon. E aí, na hora da batalha, acontece uma coisa muito sinistra, né? Que a Isca, no primeiro golpe que ela dá, que não atinge a Betsy, mas atinge a espada lá, a espada estelar, a espada estelar se fragmenta e depois começa a fragmentar as mãos da Betsy e começa a se fragmentar ela toda e a Betsy some. E aí a Saturnine fala, ganhou Isca, acabou, me livrei da Capitã Britânia. Eu digo, o quê? Cara, o Brian quer matar a Saturnine, todo mundo fica meio confuso, mas isso é injusto, como é que pode? Só bateu na espada, a espada estilhaçou, que negócio injusto. Todo mundo tava percebendo que o torneio não ia ser exatamente como deveria, né? Ou simplesmente eles não se tocaram que a Isca usou o mesmo golpe do Kenon que desintegrou o chicote do Bauron e destruiu o Bauron na saga de Hades. Não nada, mas tudo bem. Mas é o mesmo ataque. Caralho, velho. É verdade. Foi ótimo, nem eu lembrava. Verdade. Mas tudo bem, no meio dessa confusão aí, sendo uma história do Excalibur, né? Aí a gente vai ter o próximo combate, né, que ia ser o Cifra com a Bey, a Lua Sangrenta, né, isso. E, curiosamente, não ia ser um combate, ia ser um casamento. Que? Como assim vai ser um casamento? Mas quem é que vai vencer? Não, a gente vai ver no final do casamento como é que vai ser. Um rolo desgraçado, aparece a Jubileu, porque a Jubileu faz parte do capo da revista do Excalibur, com o Shogo montado, vale lembrar, né? O Shogo é o filho dela que vira dragão toda vez que tá no extramundo. Derruba lá, entra na cidadela com tudo pra tentar salvar a galera, pra ela sabendo, né? Finalmente ela soube que a Betsy tinha morrido, só que não deu em nada, porque até o Shogo ficou meio que vulnerável e atendendo ao sob o comando da própria Saturnine, né? Pra ver como a Saturnine era poderosa. E o casamento foi a coisa mais doida do mundo, porque no meio do... Todo imagina como é que vai ser esse combate, como é que não vai. Ficou, de um lado, o Doug tentando decifrar a linguagem da Bey, né? E a Bey também falando do lado dela. A Bey acho que tinha um poder de relacionado também à fala. Salvo engano, ela, com a fala dela, a vibração da fala dela poderia derrubar montanhas. Não sei se isso ia ser uma figura de linguagem ou não, né? Mas enfim, o casamento ocorre. Parece que o Doug se apaixona por ela no meio do caminho, ela se apaixona pelo Doug, os dois se beijam, os dois se querem ficar juntos a partir de agora. Vale ressaltar que ela tem quase o meio metro maior que o Doug. Muito engraçado. O Doug baixinho pra caramba. E eles se beijam, casam e a Saturnine decide: empate! E o pessoal, o quê? Isso aí é só o começo. Seria resolvido se os dois usassem Tinder, pronto. E isso é o começo da... Só o começo, né? Das loucuras que vão ser os combates de Krakoa versus Araco, né? E a Saturnine só tava começando. E o principal, né? Ela se livrou de quem ela queria, que é da Betis. Ou assim ela achava. E agora, com os próximos combates, quem vai falar é o Marcos Pedro, né? Então, o que acontece? Nessa parte aqui já vem a... É a chave da luta entre Pog Or, não sei lá das quantas, contra a magia. No momento que acontecia a Batalha das Duas, foi decidido que a batalha não seria de espadas, e sim queda de braço. Quem tivesse o braço mais forte ganhava. Resultado foi o Pog Or Pog, que praticamente derrubou, quase que partiu o braço da magia ao meio, né? E ela achando que ia derrubar o cara. Beleza, nesse caso nós temos o placar: 3 para Araco, 1 para Krakoa. A próxima batalha foi logo em seguida com o Invocador, que... Invocador contra o Wolverine. Confirmar uma coisa aqui? Tá. Aí o Wolverine e o Invocador são levados para um planeta lá, chamado Blightspawn. Um planeta que ela também chama... É um dos reinos, né? É um dos reinos, isso. O torneio eles passam em todos... Em vários locais. Isso. Aí, nessa luta, já resumindo bastante, tem a luta de espadas entre o Invocador e o Wolverine. Só que qual que era a pegadinha dessa luta? Quem morresse, ganha. Como o Invocador morreu, ponto por Araco. Araco 4, Krakoa 1. Wolverine se ferrou bonito, cara. Ele não entendeu nada, né? Não, ele ficava na pegadinha. A mulher falou que a batalha era até a morte. Então quem morreu levava. Ele ficou muito. Ou seja, quem morresse. É difícil matar o Wolverine, né? Então. Exato. Mas uma coisa, se fosse. Não era mais prático simplesmente, então, mandar algo. Assim. Quer dizer que o primeiro que se matasse resolvia. Por aí, exatamente. Que morrer, na verdade, é luta até a morte. Os dois tinham que lutar até a morte. Só que na luta, quem morresse ganhava. Era Race to Death. Ela esqueceu, né? De avisar esse detalhe na regra, né? Pois é. Aí a próxima luta aconteceu entre o Solen e a guerra, né? Só que o que acontece? Lembram quando eu falei lá atrás que quando o Wolverine tava indo buscar a espada dele, o Wolverine pagou um preço para poder conseguir uma das espadas que estavam com o Solen, porque o Solen estava com as duas Muramasa e o Solen vendeu. O preço que o Wolverine pagou é que no momento que o Solen precisasse, ele invocaria o Wolverine. Então, na verdade, o Wolverine, quando estava num momento quase romântico com a tempestade e os dois estavam se embebedando, não era romântico, era também uma disputa entre eles dois. Era uma disputa, né? Curiosamente, a Saturnine disputou um torneio tão doido que competia até o pessoal do mesmo time. Cara, é folgado esse negócio. Aí o que acontece? O Solen usou a carta dele de Yu-Gi-Oh! E jogou assim a carta e falou assim: vou trocar de posição. Puf, jogou na mesa. Ele foi, identificou que era fazer troca de personagens. De personagens pra jogar no jogo de lutinha. Que era, ele sai, ele dá tchau pra guerra e coloca o Wolverine no meio lá, todo praticamente ainda bêbado, porque o fator de cura ainda não tinha feito efeito. E foi pra botar e colocou pra lutar contra a guerra. É. Exatamente. Eu queria ter visto aí... o Solen virando cachaça com a tempestade. Isso faltou, né? Não, então, na verdade é o seguinte. Não foi uma troca do Yu-Gi-Oh! É que foi, na verdade, foi invocação do Naruto. Ele simplesmente fez lá a magia, botou o selo na mão, colocou o negócio e apareceu o Wolverine. Aí depois ele olhou: ei, guerra, essa aqui foi que matou o teu filho. Aí saiu fora correndo. Ele pega e começa a dizer: oi, por ele realmente lembrou que matou o filho dela, né? Exato, que foi invocador que era o filho dela. Exatamente. E aí ela. Aí ele, o invocador virou pro Wolverine, o invocador pegou um dragão, montou um dragão, falou pra guerra. Guerra, aliás, isso aí, igual o Felga falou. Então, ó, se vira aí vocês dois, um beijo no ombro pra vocês e tchau, fui. Beijinho, tchau. Tchau, tchau. E os dois brigam, né? E aí a luta entre os dois acaba em que o Wolverine ganha e a Guerra perde e perde uma mão. Ou seja, ela é uma Skywalker. E assim fecha essa parte. É só um detalhe, o Wolverine ganhou, mas quem ganhou a pontuação desse torneio, dessa etapa, foi Araco, né? Porque, na verdade, o Wolverine tava representando o Solen ali, né? Sim, verdade, porque na disputa das bebidas, na disputa de bebidas entre Wolverine e Tempestade, foi ponto pra Karakoa. Virou 4-2. Aí, na luta entre Wolverine e Guerra, Wolverine ganhou, mas perdeu. E aí ficou 5 pra Araco e 2 pra Karakoa. Então termina assim a edição 7 de... Olha, mas é aquele negócio, tipo, que começou Araco contra Araco. Se Krakoa ganhasse aí, que ia ser roubo mesmo, viu? É, verdade. Isso aí é claro. O que o Wolverine ali, o Solen, falou: olha, eu tenho direito a. Quer dizer, eu posso. Precisa ter uma luta aqui, correto? Esse cara é vivo, esse cara é inteligente. Até o momento, então, depois que eles vão ter uma luta final, aí eles vão ficar amigos, aí depois vai aparecer um outro vilão que vai ser o novo rival do Wolverine. E vai, vai. Então a gente, todo mundo conhece, que já leu o anime, já leu o mangá show, nem sabe como isso aí termina. Por aí. Por aí. Passando agora para X-Force 14, nós temos de novo uma disputa entre o Korg, Porg, Org, alguma coisa, contra a Eliana. Só que dessa vez não é uma luta de espadas de novo. É um mano a mano na porrada mesmo. O que o Porg ou Porg faz? Seguinte, a Eliana olha pra ele e falou assim: quer saber, eu não vou lutar com você não, porque eu já entendi quem é, eu já entendi qual que é da sua. E ela cruzou os braços. E o Porg, tipo, se achando mais fodão, pegou a Eliana e engoliu a Eliana inteira. Engoliu. Em determinado momento, o Porg vira, começa a falar assim: não, ganhei, não sei o que e tal. Aí ele começa a sentir uns rembeleixos lá no estômago, não sei o que, blá blá blá. Ele começa a tossir, cuspir sangue, não sei o que. De repente, sai a Eliana de dentro do Orc e o Porg com um anão. Aí ela fala: na verdade, na linguagem de Araki, né, que é a linguagem de quem vive em Araco, Korg ou Pog significa grande espada. Ou seja, eu precisava de pegar quem é a pessoa que empunhava a espada. É esse anãozinho aqui. É anão o significado, mas tudo bem. Na verdade, então, o lance, por que o Pog e o Pog, na verdade, é o nome da espada, não o nome do anão, né? Então ele era a própria espada dele mesmo, né? A palavra Pog significa espada em Araki, né? Só precisava achar a pessoa. Ela conseguiu tirar o detentor do Pog de lá e deu um belo soco no anão, né? Ou seja, ela bateu em um menor, né? Ela bateu de menor. Daí você vê que tudo tava sendo manipulado, porque como do nada ela se tornou especialista em linguagem de Araco, porque alguém contou pra ela os esquemas, alguém que está nos bastidores planejando tudo. Alguém que entende as linguagens de todo mundo, né? Exatamente. Alguém que tinha um objetivo obscuro nisso e já conseguiu o que queria. E agora precisa se livrar da Tartunai. Que quiseram sim pra ser tão bom assim, feito o Paulo falou. Viu? Aí a gente continua, como igual falei anteriormente, no verdadeiro Fall Guys mesmo, né? A gente tem Câmara da Tortura, nós temos rolamento de bola de pedra, morro acima... Tem nado sincronizado com os bichos no mar para quem sobrevive. Tem guerra de comida para quem come mais. Tem guerra de dança. Tem guerra de labirinto. Guerra de quebra-cabeça. Guerra de quem... Sei lá o que está acontecendo aqui. Que estão passando um jardim aqui. Tem guerra de localização. No fim das contas, dessas provas todas de Olimpíadas do Faustão, ficou Araco 12, Krakoa 5. E aí chega... É, tá cracou, tá levando uma surra. Uma total surra. E aí, que não, tem uma parte aqui que tem uma... Ou seja, se a gente for parar pra pensar, tipo... A Raku tinha muito mais know-how em esportes olímpicos, ou de pegadinhas, ou de Olimpíada do Faustão, do que Krakoa. Krakoa que o pessoal, não, somos guerreiros, só sabemos fazer guerrear. Qualquer outra coisa que passasse a vírgula, aí já perdiam, feito idiotas. E bebeu direito, o Wolverine conseguiu. Pois é, mas ali já era vitória, né, pra Krakoa, né, naquela... briga lá de bebida, né? Então, enfim. O cara tem fator de cura e perda pra tempestade, cara. É verdade. É tempestade, né? Tempestade. Ela, tipo, né? Então, aí, beleza. Aí a próxima disputa era uma corrida no mercado entre Brian Braddock, que é o Capitão Avalon, né? E a Floresta Negra, né? Que é a Red Hood, né? Peraí, é Floresta Negra ou Vermelha? Porque Red Hood. Vermelha, Red Hood. Puta. Aí o que acontece? Só que aí o que acontece? Saturnine já tava planejando uma coisa do tipo assim, eu quero que o Brian perca. Eu não quero, eu quero ele pra mim. Então eu quero que ele saia desse negócio. Então eu vou encomendar uma parada pra que dê certo dele sair. E ela contrata Fúrias pra poder atrapalhar a corrida do Brian. Não, Fúrias... Fúrias já existe lá no extramundo. Sim, né? Isso, mas ela contrata os Fúrias, uhum, pra poder atrapalhar a corrida do Brian. E aí a Red Hood ainda falou assim, poxa, essa prova aqui, não sei quem foi que me... não sei como eu caí nessa chave aqui, eu vou perder. Eu não sei correr, eu sou uma planta, eu fico no solo, eu não sei correr. E o Brian falou, haha, vou ganhar de lavada. E foi, né, tipo, foi a maior corrida entre coelho e lebre. Só que o Brian não contava que lá na Frentex tinha as Fúrias, né? Então o Brian meio que ficou preso entre as Fúrias. Enquanto isso, vinha lá devagarosamente a Floresta Vermelha. Detalhe, a Red Hood não só ela não sabe correr, como ela não tem cadência, ela não tem senso de direção direito. Porque aonde ela passava no mercado, ela quebrava tudo. E o cara do mercado, que é o dono do mercado, só tava anotando. Você quebrou isso, vou colocar na conta do pessoal de Araco, não sei o quê. E foi anotando as coisas que ela foi quebrando. No final das contas, as Fúrias fizeram o trabalho deles, seguraram o Brian, e quem venceu foi a Red Hood. Então assim ficou Araco 13, Krakoa 5. Contudo... Um detalhe na Red Hood, o Marcos, que ela ganhou, mas aí depois chega o Jim Jasper, ela fala o seguinte, funciona da seguinte maneira, quebrou, pagou. Né? Exatamente. Você paga, não, tchau, morreu. Pois é, como ela não tinha como pagar, aí o que aconteceu? Ela foi presa dentro de um frasco e virou uma mercadoria no mercado. Enquanto isso, as Fúrias foram pra atacar o Brian, só que a Saturnine foi e livrou a bunda do Brian. Ela falou, se quiser uma ajudinha minha, já sabe, né? Pisca, pisca. Isso. Aí rolou outras provas, né? Que foi uma com a magia, em que teria que fazer jogo de soletragem. Magia perdeu. Não, de adivinhação com soletragem. Ela perdeu. Araco 14, Krakoa 5. Essa daí foi coisada pelo Luciano Huck, né? Total. Total. Aí teve a disputa de quem olha mais a dor do outro pelo espelho da dor. Quem chorar, perde. Wolverine chorou. Araco 15, Krakoa 5. Foi a disputa entre Wolverine e aquele Cavaleiro Branco lá. Depois teve uma outra prova que era... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Era não ser manipulado pelo Canto das Sereias. Krakoa perdeu de novo, porque quem disputou foi o Gorgon. E o Gorgon estava adorando estar numa praia e ainda ouvindo o Canto das Sereias. Ele ficou pelado e foi nadar no mar com as sereias. Krakoa perdeu, Araco 16. A próxima disputa, que foi uma sacanagem, que eu até mandei um tweet pro autor, era Matem o Gatinho Preto. Disputa entre Capitão Britânia e Guerra. Adivinha quem foi que tentou matar o gatinho? A Guerra. Com Araco 17, Krakoa 5. E depois nós tivemos, como última prova, a luta entre Tempestade e o Morte, né? E aí foi realmente uma luta de espadas mesmo. Os dois duelaram, foi uma disputa bem acirrada entre os dois. Chegando ao ponto do Morte verificar que ele não tava que ele não iria conseguir vencer a tempestade, uma vez que a tempestade, usando a espada que ela trouxe de Wakanda, né, a espada dela quebrou a espada da morte. Então o Morte, que estava usando o escaravelho, ele utilizou da sua última técnica suprema, que era tirar a máscara e revelar sua face da morte. Só que aí, nesse momento, na hora que ele usa os poderes, né, a tempestade consegue refletir, usa magia contra ele e ela vai, crava e termina a luta em que a morte perde e um bando de vampiros zumbis vai lá e come o Morte. Nisso, aí tu não contou a parte mais importante dessa parte, Marco. Conte então, Paulo, por favor. Que durante a luta, tocou, sei lá, da tempestade. Aí ela pegou, olhou assim, era um pantera. Desculpa qualquer coisa, volta pra mim. Aí ela, ok, esse aqui é mais legal que esse outro. Aí pegou e matou o cara. Só um detalhe nessa luta, que tem a ver lá com a história da bebedeira, né? O Morte, né, tinha aprontado uma, né? Porque ele dá o escaravelho pro Jim Jasper, né? Em troca de darem aquela bebida lá, que acabava anulando os poderes, né? Então a tempestade lutou como naquela época que ela não tinha poder lá, né? Pra ficar tentando invocar o raio, não consegue, né? Isso. E ela vence, né? Mesmo havendo essa rasteira aí por parte do... Vantagem, né? A Morte. Isso, tá. Desesoraram, Monroe, motherfucker. Cara, tipo, isso aqui é total... mostra como que a Ororo é muito foda. E assim a gente termina, então, essa luta e essa parte da disputa com Araco 17... Cara, é lavada demais, velho. Araco 17, Krakoa 6. Então, Tempestade marca um ponto pra Krakoa, que tá perdendo de lavada. Ou seja, Krakoa só vence quando tem luta. Os caras não sabem... É que nem o Brasil Olimpíada, só se especializa em um tipo de esporte, aí todos os outros é a Araco, que é a China, Estados Unidos, essa galera que é mais diversificada. Exato. Conveira, agora é contigo. Hellions 6. Intervalo nas lutas pra notícias do outro lado do extramundo, em Satânicos 6, finalmente chegam lá em Araco, quer dizer, pra Amenf, né? Onde tá as outras populações, né? Que só quem tá lutando são os sindicados aqui de cada reino, né? E aí chega a equipe lá, Esquadrão Suicida Mutante de Zeb Wells, no meio do caminho, aí eles encontram lá um mutante que todo metido a ser meio foda, o descuidado, entendeu? Que ele meio que tá protegendo a passagem pra não deixar ninguém entrar. Quer dizer, qualquer outra pessoa que entrar lá em Araco, /Amenf, né? Sem pedido. E ele lidera um grupo chamado de Locus Vile. Que aí tem outros mutantes chamado Mother Rapture, Hex Butcher, Sick Bird, Mud Gear e Aminum Fetus, né? Um grupo totalmente esquisito, que não quero nem saber quais são os poderes dele, mas Sinistro ficou excitadíssimo. Aê, novas cepas genéticas pra minha coleção! E aí ele libera um monte de vespa com agulhinhas, né, pra coletar material genético da galera. O Destruto percebe que o Sinistro fez. Peraí, você usou a gente, seu maior interesse aqui era pegar mais DNA de mutante que você não tem? Aí ele... E aí começa um quebra-pau, que esses mutantes aí são bem mais poderosos do que a equipe que foi pra lá, né? Então tem um verdadeiro massacre completo da equipe do Zeb Wells, né? Por exemplo aqui, o Fazedor de Ófos teve os braços arrancados, o Selvagem foi empalado, a Babá também foi a primeira que foi destruída, né? O quem sobreviveu lá foi o Grey Crow, o Alex, né? O Alex, o Grey Crow, o Empata, que foi um dos primeiros a fugir, né? Ele liberou o Grey Crow, mas, enfim, começou a correr. E a Psylocke, né? E até o próprio Sinistro, o que tava lá, ele se lascou. Ele entregou um material genético pra a equipe. Não, devolvam, leve pra Krakoa, isso é muito importante. Tava todo mundo fugindo, já não tinha mais a missão, já tinha ainda por água abaixo, ninguém queria só sobreviver. Eles conseguiram chegar até Avalon, porque eles usaram o portal de Avalon, vale ressaltar, não o portal externo, né, pra chegar lá no extramundo. Pediram autorização pra entrar de novo lá pelo James Braddock, e... Antes de entrar, o Grey Crow, agora consciente do que estava sendo manipulado pelo Empata, deu uma esfaqueada no Empata, para ele morrer no outro mundo. Aí você diz assim, ó, filha da puta, agora você vai morrer do outro mundo, vai voltar também danificado. E passaram pelo portal. Mal sabiam ele que quando passasse pelo portal, tava o sinistro que ficou pra massacrar todo mundo que passou pelo portal. Todo mundo meio ferroso lá. E ele se passou como se fosse o sinistro que tinha ido lá. Tipo, olha, eu só sobrevivi. O empata ainda passou com o resto da cabecinha lá, só pra não ficar danificado também. E morreu com o corpo na entradinha lá do portal lá de Avalon, né? Então, como eles morreram, esses aí morreram dentro de Krakoa, né? Na volta, traídos, né? Pelo sinistro. Que pegou as cópias genéticas e levou para o laboratório dele. Eles não iam voltar danificado. Mas para quem acompanhar as aventuras do Zeb Wells, porque a história vai meio que acabar por aqui, né? Vai ver que a gente vai ter um selvagem diferente, vai ter um fazedor de órfãos diferente e vai ter uma babá bem diferente. Muito sinistros, por sinal, né? E agora voltamos para o torneio, para os momentos finais do torneio, né? As duas últimas disputas do torneio vão você, Paulo. As duas últimas disputas. Então, vamos lá, tipo, primeira de todas era o bucha de canhão de Krakoa, chamado também de Cable, porque todo mundo que olha pra ele, despreza ele, olha assim, você é a versão inferior do cara que vale, você não presta. Cable, vale ressaltar, pessoal. Você é a versão jovem da versão inferior da coisa que não... da versão que vale. Ou seja, você é a bosta do cara fodão. Boa, Paulo. Se a série C do negócio, todo mundo falava isso. Aí chegava lá, ele foi lá. Ah, mas eu sou um bostão. Aí leva uma porrada da B e ela bate. Aí, quando chegou uma parte lá que o Cifra olha assim, só faz um sinal. Pare. Porque já tava assim dentro dos planos que o Cable tinha que sobreviver pra... O jovem Cable tinha que sobreviver pra voltar o velho Cable, então voltar o grande herói Nat Grey um dia no futuro. Então, como já tava isso nos planos do Cifra, ele pede pra que a Bey pare. Aí a Bey para, aí a Saturnine olha assim... Ele sofreu o suficiente. Essa derrota foi a morte do espírito dele. Aí ele caiu lá todo quebrado. E enquanto isso tava... o Wolverine tinha filmado tudo que ele ia vender isso pro pessoal assistir. Inclusive, tem até uma cena do Ciclope Adin assistindo enquanto comem pipoca e rindo da cara desse bucha de canhão. Aí depois disso vai ter a luta final, tá? Acho que era 300-2 pra Araco. E chega o Espada Branca contra o Gorgon. Aí o Espada Branca manda lá os ressuscitados dele enfrentarem o Gorgon. Aí o Gorgon usa sua arma secreta mágica. Ahá! Eu sou um personagem favorito do Hickman. Aí nisso, ele ganha o poder dele e upa em 50 levels, uma coisa assim. E ele começa a sair matando e retalhando. Aí cada cara que ele mata é um ponto pra Krakoa. E fica, o pessoal fica olhando assim, não, que roubo é esse? Não pode! Aí a Assassinagem, sim, ele pode. Ele é um favorito do Hickman. Aí ele sai matando, retalha tudinho assim. Aí tinha 800 mil pontos de vantagem, só que o cara enfileirou uma montanha de cadáveres e foi ganhando pontos em cima de pontos em cima de pontos, até que ele ganhou todos os pontos que ele ganhou. Pá! Aí aparece assim, uma vida a mais. Aí ele ficou lá parado, porque não tinha mais mortos que o cara pudesse ressuscitar, porque tinha matado todos o estoque milenar do Espada Branca. A Espada Branca foi lá e enfrentou ele. Só que aí o cara olhou assim, ele já estava todo quebrado, assim, em pé, só tinha a força de vontade. Aí o cara pegou e matou ele, porque, enfim, não tinha mais o que fazer. Aí reempatou o negócio. Que nisso ele pegou e olhou assim, não, mas você é o favorito do Hickman, você merece viver. Aí foi lá e ressuscitou ele, só que aí ninguém sabe o que vai acontecer com o Gorgon ainda, só quando o Hickman decidir. Aí termina empatado porque todo mundo sabe que esse torneio era irrelevante, porque todo mundo sabia que a luta final ia decidir tudo, que era o Apocalipse vs Gênesis. Na verdade a gente até sabe, né, o Gorgon saiu naquela Way of X, né, ele na verdade ele sente como se ele sentisse todas as sensações das pessoas ao redor dele. Então, se as pessoas estão com medo, ele sente um medo extremo de absorvendo todas as sensações das pessoas ao redor. Se as pessoas sentem alegria, ele sente todas as alegrias e fica mais feliz. Aí tá hipersensível à sensibilidade dele em relação com as outras pessoas ao redor. Bom, mas foi isso que apareceu em Way of X, né? Então, agora começou, né, a briga de verdade, né? Porque empatou o jogo de novo e agora então começou, né? Marido e esposa numa briga ferrenha, né? A Gênese barra aniquilação contra o Apocalipse, né? Paralelamente, essa história também tem o seguinte, né? O Ciclope, né, na história anterior, o Cable foi lá chorar as pitangas, né, pro pai. Opa, perdi, pai, tá um massacre, socorro, pai, me ajuda. E aí o Ciclope... Achou o Paulo no corpo do Felga, não entendi agora. Que é verdade, pô, o cara como foi lá chorar, pai, socorro. Tu foi lá mesmo. Ah, eu apanhei, quebrei o braço. Apanhei, quebrei o braço, pai, me ajuda. O braço de verdade, o braço metal ainda tá vivo. E aí... Nossa, eu... Aí não, tinha que ter aquela parte do Ciclope bater nele. Vira o Nat Grayson, puxa, pá! Já te falei, menino. Levanta a guarda. Aí o Ciclope, né, fala assim... Aí depois, como assim? Tá tão ruim. Não, nós estamos apanhando aqui, nem que nem o Vasco, né? É só a comparação que a gente pode ter, né? E aí, então, ele foi lá pra... Então ele falou, não, então peraí, a gente tem que ir lá resolver essa parada, né? Porque a gente tá apanhando demais. Os X-Men estão apanhando que nem... Estão tomando uma surra federal. Tá que nem a Alemanha, né? Tá que nem a Alemanha batendo no Brasil, né? Tá então, tá por aí. Não, até pior, né? Só que aí, é claro, o quando o Cable foi chorar as pitangas, não tava tendo a... O, como é que fala? A virada do Gorgon, né? Ainda não tinha coisa, porque a Saturnine cancelou na hora o coisa. Mas enfim, aí o Ciclope, então, enquanto tá lá o Gênesis e Apocalipse lutando, o Ciclope fala o seguinte, não, a gente tem que ir lá, entrar, tirar o nosso pessoal e fechar os portais, né? O que já era contra, vamos dizer assim, o que a própria Krakoa queria, né? Não, vamos entrar lá, vamos tal. Aí todo mundo começa a falar, mas veja bem, não podemos fazer... E assim, tipo, alguns membros do conselho querem ir, mas aí o Sebastian Shaw fala, não, peraí, gente, que acho que foi o mais racional ali, por incrível que pareça. Não, peraí, se a gente for... É claro, tinha uma jogada política ali também. Ah, bom, peraí, se vocês forem, isso aqui vai ficar depenado. Já perdemos, né, dois aqui, né, nessa brincadeira. Então, quem for vai perder o assento e vai ser substituído, né? Aí, então, a única que então vai, que é a que tem assento no conselho e vai pra briga é a Jean Grey, né? O Ciclope, então, ele fala o seguinte, olha, tudo bem, eu sei que o Conselho Silencioso é o órgão máximo aqui, a gente respeita e tal, mas é o seguinte, os X-Men são os heróis aqui e eles vão pra lá e acabou, não me interessa. Aí o Ciclope, então, é independente, não obteve autorização no Conselho, mas falou, dane-se e tal. Começou a reunir as forças pra ir pro outro mundo e empreender lá o plano de resgate dele. E, paralelo a isso, tá tendo então a briga, né, entre Apocalipse e Gênesis, né? Apocalipse, apesar da superioridade de força, Apocalipse consegue, né, vencer a luta, né? Só que aí é o seguinte, Gênesis luta sem a máscara, né? Começa lutando sem a máscara. Só que aí é o seguinte, a aniquilação pede pra ser restituída no posto. Fala que não aceita a derrota e aí começa o caos, né? Aí começa, então, uma grande invasão lá na cidadela lá da Saturnine, né? Porque a aniquilação não aceita o resultado, né? Não aceita a perda, né? Então é basicamente isso. Esse continua na penúltima parte agora, que é em Excalibur, né? Qual é a edição? 15. E aí, enfim, os demônios de Amenth estão atacando agora não só o pessoal dos guerreiros de Krakoa, estão agarrando o pessoal da cidadela, o pessoal também de outros reinos lá do extramundo. Tá a maior confusão. O Apocalipse também tá prestes a ser apunhalado pela aniquilação, né? Gênesis / aniquilação. Quem acha que salva ele é a Tempestade. Mas do outro lado, de Araco também perde alguns membros, né? Quer dizer, cada um já tinha perdido dois de cada lado, né? Já tinha perdido a Betsy e o Gorgon. O outro tinha perdido a Morte e o Conjurador, né? Ou o Invocador, enfim. E aí o Espada Branca diz, não, mas eu não fui chamado pra guerrear. Eu fui chamado pra participar do torneio. O torneio já acabou, então minha parte já acabou. Então ele volta e leva consigo a galera todinha dos ressuscitados. É da hora. Ok, tá tendo uma luta, uma guerra aqui. Não é da guerra que eu quero participar. Vale ressaltar que no jantar, vários deles, de um lado do outro, se me reconheceram. Tipo assim, pô, eles são mutantes também e tal, não sei o quê. E alguns falaram, não, mas eles são mutantes, como lembrou o Felga, né? São mutantes fracos, criados leite com pera, mão macia e por aí vai, né? E aí eu acho que o Espada Branca foi um dos que estavam sensibilizados, né? Foi ele que ressuscitou também lá o Cifra no jantar, né? E você, não é isso pra o que eu vim. Ele se manda, né? E aí, enfim, vão ganhando alguns reforços o lado do extramundo, né? Por exemplo, a Jubileu, aí é só pra quem lê mesmo Excalibur. Ela aparece lá com os sacerdotes verdes do extramundo, né? Da cidadela. Que vale ressaltar, né? Desde que voltou, Saturnino é só Saturnino, né? Ela tem uma seita lá de adoração em cima dela, Saturnino, as sacerdotisas brancas da lua e por aí vai. E aí todo mundo é muito fiel. E esse lado dessas sacerdotisas verdes não é o lado menos fanático da religião lá. E a Jubileu se amigou com elas, foram elas que ajudaram a curar o Shogo em algum momento. Elas aparecem pra lutar, né? E a Saturnina, em determinado momento, falou assim: bom, chegou o momento agora de eu invocar o que eu queria, né? Que é retornar a tropa dos Capitães Britânicos, do meu amado Brian, e por aí vai. Aí ela pega uns fragmentos que eu entendi eram fragmentos que eram da própria. Psylocke, da Capitã Britânia, que tinha sido destruída, e ela vai montar lá. Uma coisa meio surreal, né? Um vitral que era pra ser uma magia pra ressuscitar a tropa dos Capitães Britânias. Só que aí quando ela termina o vitral, né? O quebra-cabeças dela, a imagem que forma é a da Betsy, não a do Brian, que é o que ela queria. Ela fica meio puta lá, dá um murro no negocinho, e aí, do outro lado, de efeitos místicos inexplicáveis, ressurge em vários planos, né, e são convocados para ali a tropa de Capitães Britânias da Betsy, né, ou inspirados na Betsy, né. Nessa parte, o Coveiro só tá pulando a parte, porque quando ela percebe que o vitral veio a imagem que ela, não veio a imagem que ela queria, aí aparece só a mensagem assim do Cifra, mandando os dois dedos médios pra ela. Ih, otário, o plano era meu o tempo todo. E aí tem a luta final, né? A luta final, acho que... Felga, aproveita aí, você foi o último a ler de todos nós aí, deve estar com isso na cabeça agora, a gente vai remendando. A luta final é aquela clássica maluquice, né, de final de arco, né? Basicamente, né? Todos os personagens, né? Aí a gente tem, então, de um lado a renovada tropa dos Capitães Britânia, né? Que vieram em reforço. O Ciclope, então, também chega com a base lá, né? A Sword, tipo, atravessando tudo, né? E com uma porrada de mutantes, né? Isso é muito legal, né? Porque, assim, a história vai mostrando, né? A Meth fazendo, se cercando o pessoal, né? Em termos de quantidade, vai chegando, né, os reforços, né? Então, primeiro os Capitães Britânia, depois o pessoal aí da coisa. Aí tem algumas deserções do lado de Ameth, Araco, né? A Bey, né? Fica do lado do marido. A Isca muda de lado. A Isca muda, né? A Isca, em determinado momento, ele fala assim... Porra, isso aqui eu vou ficar do lado que vai vencer. Este é o meu poder. O outro lado está vencendo agora. Muda de lado. Então, ela Turner, né? Ela mudou. Isso. Tanto é que ela muda de cor. O poder dela é o de bom senso. O poder dela é ser do PMDB. O poder dela é o centrão. O poder dela é vender na mesma barraquinha, vender I Love Krakow, I Love Araco. É o camelô lá da Paulista. É basicamente aquela que... Bom, é o centrão dos X-Men. É, tem umas deserções, mas também eles conseguem trazer monstros bem piores, né? Os conjuradores se unem e trazem as criaturas do cão lá, né? Os invocadores começam a trazer cada vez monstros piores, né? A mando da aniquilação. Aí do lado, né? O Ciclope joga os Vésperas no extramundo, né? Ele abre o portal lá dessa base, da Zenith. É, exatamente. Acabar de prender, né? E aí, junto com a magia, ela consegue abrir um portal dentro de um portal, e aí joga eles em cima lá. Os bichos à toa, né? Tava atacando quem pudesse atacar, não tinha nem lado. E nessa, começa então, né? De novo, a briga entre a aniquilação, né? E o Apocalipse, né? Os dois começam, então, a tretar. Apocalipse consegue tirar a máscara, né? Da Gênesis e coloca nele. E aí, então, começa lá uma briga interna tal, pra ver como, quem vai sobrepujar quem, né? Detalhe, né? A gente tá falando, o Apocalipse era o mais fraquinho da história, né? Da, entre eles lá. Prezaram o bichinho, exato, coitado. Exato, né? Exato. Apocalipse, então, como é que ele ganha a batalha? Ele chega e fala, eu me rendo. Aí pronto. Acabou. Aí a aniquilação, que não aceita a rendição, não conseguiu superar essa. Então, ou seja, o Apocalipse ganhou na base do eu me rendo. E aí a guerra, e aí então a guerra para. É, aí tem umas repercussões imediatas, né? A Saturnine, que podia resolver tudo de uma vez só, ela tem o poder de manipular a máscara do aniquilação, aí transforma ela no tipo um cetro e entrega ele de volta pra Gênese e diz, olha, desse jeito ela continua corrompida, mas ela agora você pode controlar mais ela agora, né? E ela gera uma troca de prisioneiros também, né? É, então, ela adota a política de reféns, né? Que é uma... Era uma coisa comum em tempos antigos, ou seja, cada um fica com um refém para evitar um ataque, né? É, a representante de Ameth, né? A de Araco, no caso, a Ameth, a gente escolhe o Apocalipse, né? O prisioneiro, né? E o Apocalipse, né? Porque o Ciclope começa a falar assim, não, é o conselho que representa a Krakoa, mas nesse caso, não, quem manda aqui sou eu, tá? É, exato. E aí ele escolhe com o prisioneiro a própria Araco. E aí, a própria Araco, falar, né? Ah, espertão, né? É, ele consegue o objetivo, né, de juntar as duas ilhas, né? Exatamente, é. Ei, mas só uma coisa, eu fico imaginando só o Ciclope dizendo assim... Olha, agora a gente pode atacar... A única coisa que nos impede de atacar a Memphis é porque eles têm um Apocalipse como prisioneiro. Olha o Conselho Silencioso, que tem aquelas pessoas maravilhosas. Sinistro, Xavier, Magneto, Mística, Exodus, Sebastian Shaw, Emma Frost, olhando um pros outros. Foda-se, vamos atacar agora mesmo. Mas você acha, você acha que eles vão atacar a Meph, cara? Acho que sem Apocalipse. Não, assim, tipo, Apocalipse lá, cara. Não, o negócio, Paulo. Não fecha, não, tapa. Não, o que eu tô querendo dizer é assim, tipo, se a ideia do refém era pra não atacar, eles olhavam assim, seu Apocalipse, vamos atacar. Não, mas aí depois o. Mas não, ninguém vai querer atacar aquilo lá, não, meu. Pois é, aquilo ali é um vespeiro, né? Deixa aí. E lembrando que tem um tratado, né? Que é um tratado que a própria Saturnine colocou ali, né? Tipo, desde que os prisioneiros foram trocados, né? É, existe um cessar-fogo definitivo. Acabou a disputa, acabou, ninguém invade outro. Porque naquela situação, se alguém quebrar esse tratado, a própria Saturnine vai punir, né? Então ninguém quer, tipo, tretar com a mulher, né? Porque, tipo, até agora ninguém bateu. Mas... Mas o esquema era simplesmente mandar umas bombinhas nucleares escrita assim, propriedade de Wakanda. Podia ser até a tempestade que ia mandar, porque qualquer coisa era perdoada mesmo. Bom, aí como resumo final aqui das histórias, assim, né? Vamos dizer, normalizou a situação no extramundo, né? Mais ou menos, aí começam as festas lá pra comemorar o final do torneio, né? A Saturnine vai passando a ideia de que ganhou, que tava tudo como era planejado, mas na cabeça dela ela sabe que não foi exatamente tudo que ela planejou, né? Porque tá lá o Brian, no meio da galera da torcida lá, representando ser o campeão de Avalon, né? E não dela, né? Lá na arquibancada. E ela pensando assim, pô, perdi, né? Porque, enfim. E nos extras, você vai encontrar dizendo, né? Quem são, pelo menos neste começo, são 22 novos capitães britânias, né? Que surgem e que são fiéis a ela, né? Alguns são mais esquisitos que o outro, mas sempre lembrando um pouco o que seria a versão Betsy do Capitão Britânia, né? Também os extras falam um pouco da espada, né? Os destinos que cada espada teve. E... a gente vai ver várias repercussões aí, né? Por exemplo, a gente sabe que a revista Sword Espada surgiu logo depois por conta disso, né? Ou seja, a gente pensa que o link direto poderia ter sido em Empire, mas não, né? A premissa do Espada... Quer dizer, tem as duas premissas, né? Que acaba o Allwing assumindo, né? E na edição imediatamente depois da X-Men, que é o que acontece com o Araco... É que meio que brotou, né? Uma parte do que é externo de Ameth, né? Pra fora daquele pedaço de ilha que tava junto de Krakoa, que era Araco. Só que as ilhas não chegaram a se juntar como pensavam, né? Até pensavam que Krakoa e Araco vão se comunicar, vão se tornar uma coisa só. Só que vê que a ligação não ocorre entre as duas. Elas têm umas estreitadas, assim. Chega a ter até uma conversa entre as duas personificações da ilha, né? Que elas discutem por um longo prazo. A negociação entre Krakoa e Araco, que elas formam até uns grutezinhos pra ficar conversando, elas ficam tentando conversar e não conseguem. Aí elas chamam o Cifra. Sim. Aí o Cifra vai ao intermédio entre elas. Aí o Cifra depois vai lá pro conselho silencioso e fala: olha, é o seguinte, elas se separaram há milênios. Elas não têm mais nem a mesma linguagem. Mas nem do mesmo tronco linguístico sequer. Elas falam coisas completamente diferentes. É assim, mudaram mais nesses 3 mil anos, né? Não tem mais como conversar. Aí o Xavier chega e pergunta: mas peraí, então por que a gente teve todo esse trabalho com o torneio de espadas, briga, morreu sei lá quanta gente, o diabo 4? Aí o Cifra pega e fala: não, a gente deu, mas deu certo no final. Eu me casei, foda-se o resto. Desce o Oclinho, ele manda um dedo médio pra todo mundo e vai embora. Olha o mulherão que eu casei, né? Cara, e a mulherão mesmo. Pra mim deu certo, né? E a essa edição, que é uma edição pós-X de espada, é a que dá o pontapé inicial pra pequena mudança, vamos dizer assim, que vai ter nas revistas X daqui pra frente, né? Que é a proposta de ter uma eleição para os X-Men, né? Os X-Men, existe realmente um grupo de X-Men formado, levando o número de X-Men, e que ia ter uma eleição, pelo menos que o público, a galera que assiste, os leitores, vão poder votar em um dos membros, né? Isso aí vai ser uma coisa pro futuro, que a gente vai poder falar mais pra frente, né? Num possível podcast. Mas pra quem acompanha nosso site, sabe que Jonathan Hickman saiu, mas não saiu dos Títulos Mutantes, né? Eu sempre brinco com isso. Ele vai parar de escrever a revista mensal. Sabe que eu penso, né, que o ponto final do Hickman seria aqui, até começar a sua fase 2. Mas como pediram pra esticar, né, feito o Globo estica a novela quando tá dando certo, a Marvel pediu pra esticar um pouco do editorial aí, vai ter algumas revistas a mais aí, claro. E a fase 2 do Hickman vai ficar mais pra frente. Então a gente... ter chamada de X-Men Shippuden. Isso. E aí a gente vai ter um momento aí no podcast que a gente pode falar sobre o tal do Hellfire Gala, que é quando finalmente é anunciado. E aí também vai ter a parte do Excalibur, que é importante dizer, que a Betsy não volta imediatamente, mas a Betsy volta, tá? Então a gente vai ter uma série de histórias aí em que a Betsy volta, mas não é aquela Betsy. A Betsy foi parar em outra realidade do multiverso, no corpo de uma outra pessoa, e enfim, mas em algum momento ela chega aí de volta. Bom, então é isso, a gente vai encerrar o podcast por aqui, como sempre, X-Men dá assunto, eram muitas revistas mesmo, e a gente volta então num futuro mais distante aí, pra ver que enfim teve essa história aí pós-X de espaço. Então até lá, pessoal, tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.